da Torre ganhará uma cabine pro navio Energia Novéia, temporada 2016, com direito a acompanhante. E por favor, alguém venha me salvar. Festa da Véia no Castelo, 16 de outubro, no Monte Castelo Eventos, em Mauá. Ingressos à venda no site ingressorapido.com.br. Também nas lojas Tente Beat, lojas Software do Shoppings, LZ Music, Galeria Ouro Fino, na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Informações no site festaenergianoveia.com.br. Realização, promoção, promoção exclusiva. Energia 97 FM. Toda segunda no Clubtronic, 11 da noite. DJ Gregor Salto, Salto Sound. Gregor Salto com o Salto Sounds. Energia. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento da Acer. Construindo com valor, nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Seu medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar mais um estádio 97 aqui na Energia 97. Sejam muito bem-vindos. Bem. Isola. Tudo bem, vamos lá, isolou. Atenção. Tudo bem. Muito bem. Estamos lá com mais um estádio 97. Tá tendo manifestação na Paulista ainda? Tá bem. Muito bem. Tudo parado aí. Todo parado, é verdade. Com esse calor, meu. Hã? Com esse calor. Com esse calor, hein? Brincadeira. Quantos graus, hein? Hoje olha, 35. Quanto? 35. Opa. Tudo isso? Tá. É mesmo? Pô, lá fora tá um fogo. Tá quente mesmo, viu? Evidente. Tá quente. Evidente. É bom pra passar o final de semana em Santos, né? Lugar bonito. Como assim, Santos? Santos, pô. Tomando um solzinho. É. É. Solzinho é bom, né? Peguei autógrafo do Cláudio Azedão. Chegou, né? Pô, eu fiquei até com vergonha dar autógrafo pra você. Vocês estão loucos. Quem sou eu, hein? Pegou. E o Santos, falar hein? Mal do teu time, você vai pegar o que coisa linda do Santos, hein? Começa com o peixe, então. Já que tá falando. Olha só. Fala mais animado. Vou te falar. Força máxima, hein, Azedão? Ó, oh, posso falar? Força máxima, qual vai pra Santos cima. É força máxima. Não, não é não. Oh, o estranho tá aí, o R, o R, o seu R3 ou R4? R4. R4 tá aqui hoje. R4. Elemento da categoria de base, foi guindado da categoria de base hoje pra fazer o lugar do RG. RG que essa semana pegou uma folga, hein? Pegou então, bro. É o seguinte, hein? Precisou, né? Completinho, vai pra cima. lá na Arena. Vocês já se conhecem, lá ganharam lá já também, né? Bastante, você tá acostumado, já, né? Tá acostumado, né? Milha o galo quarto, milha a galinha domingo. É, boa. Olha, pro bem do futebol, o Santos tem que ganhar. Como que é o negócio? O milha o galo na quarta? Porque senão, né? E depois pega as galinhas, né? Essa foi boa. E aí depois ainda tem os porcos, né? Ah, o zoológico do Santos. Vai no jogo, mano? Vai lá no jogo ou não? Não, em Itaquera eu não vou, não. Não dá, né? Não dá, não dá. E aí o peixe vai chegar onde? Chega na Liberta ou não? Acho que o peixe chega na Liberta, mas não. Acho que vai ser mais pela Copa do Brasil do que pelo Brasileirão mesmo. Pô, mas tá bem, tá subindo bem, não? Tá bem, é. Tá bem no Brasileiro. Acho que tá subindo, mas acho que vai ter uma época aí que vai ter que priorizar, né? Ou a Copa do Brasil, verdade. Ou o Brasileiro. Tá certo. É, ideia, fala bem. Fala bem, tá certo. Puxa. Tá aí, Sombra. Foi força total, pô. Fantástico, né? Exatamente. Ricardo Oliveira, legal, é. Lucas que Lima. Olha, outra tá coisa, hein? Aí, eu ia falar uma coisa pra vocês. Ah, é? Que porra é essa? Que bando de jogador escroto aí. Qual? Fica copiando a comemoração do Ricardo Oliveira. Que ele ajoelha e agradece aos céus. Não pelo amor de Deus, hein? Eles são evangélicos. Não, não importa. Não, mas são jogadores evangélicos. Foi o Santos que criou isso aí. Até isso copia o Santos. Como diria meu pai, eles são... Eles não estão copiando os outros. Ah, como diria meu pai, eles são irmãos. É, enfim, é isso. São irmãos? Você é ou não é o R2? Fala, tudo irmão lá. Tudo irmão? Qual que é esse R aí, R3? Mas você viu que o Dunga não gostou outro dia que foi o pastor na concentração da seleção brasileira, né? E não gostou, né? Bate no peito e fala: o Palmeiras é grande, abestado. Acho que é por isso que ele não convoca o Ricardo Oliveira? Pode ser. Não, acho que não, acho que não. Mas se, peraí, se o técnico também for deixar de convocar por convicção religiosa, aí, você tá brincando. O Lucha era o assim. O Dunga também. É o Dunga, né? Ah, o Lucha? O Lucha é do lado negro da força, né? Como assim, lado negro? É, o Lucha, ele é meio da. Olha aí. Ele não gosta muito de falar em Jesus lá nas concentrações, né? Não, é mesmo. Bom, como assim? Eu lembro que o Lucha, ele tinha aquele cara, como é que era o cara lá que ficava do lado dele, que era o... Então... Roberto Diogun? É, Roberto Diogun, é isso aí. Ele expulsou o jogador do Santos, que era vez que o volante lá. Roberto Diogun. Roberto Brum. Exatamente, isso aí. Ah, o cara conhece, não, o artista conhece. Esse é o Roberto Diogun, Roberto Diogun. Roberto Diogun. E o Roberto Brum era o jogador Brum. Que coisa, hein? Isso aí. Então tá. Mas vamos pra esse, cara. Ai, bora, vamos jogo difícil, quem, hein? Jogo difícil, é domingo. Jogaço, meu. É domingo de manhã? Domingo de manhã. É, às 11. Você que não é às 4? Hã? Tem manifestação de novo? Não, não está. Ó, mas seu Bento, mas não tem nada a ver. O clássico não é de. O clássico tem que ser 4 da tarde. O quê? Não, mas vai ser às 11 da manhã. Não, mas que é às 11. Mas deveria de ser, né? Quem falou com eles, senhor? 4 da tarde é o clássico. Ah, o Santos foi prejudicado nisso, hein, Domingo? Também acho. Não é, vocês bateram o pé. Tem que sair 7 horas da manhã do Santos. Vocês bateram o pé que o Corinthians não jogava. 11 horas da manhã. Ah, vai jogar contra outro time, pô. Clássico. Justo contra o Santos. Ah, impressionante. Tudo pra atrapalhar o Santos. É, mas pro bem do futebol, o Santos tem que ganhar um jogo. Pra chegar às 11 lá, Zedão. Pra chegar pro bem 11, do campeonato brasileiro, o Santos chegar tem que ganhar. Chegar às 11, contando que não vai ter nada na estrada. Não, aí, senão acaba umas 8 e tal. 7, vai, 7. Tem a concentração, aquecimento. Os caras vão emoção, bá. Os caras vão ajudar tanto o Corinthians que vão fechar imigrantes, vai ter que subir pela Anchieta, aí dá enjoo. É tudo armado isso aí. Tudo armado. É evidente. Tá certo, então. Vai. Continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos falar agora do porco? A nós. Porco. Fala de nós, ô, seu Bento. Vamos falar de vocês, né? Não, nós, né? Aqui, ó, nós aqui, ó. É isso aí. É isso aí. Nós! Yeah. Olha aí, Domênico. O apoio nós, Marcelo, nós! Partidas. Nós! Só. Nós. Vamos lá, fala de nós aí. O Marcelo Oliveira ainda não confirmou o time. Tenho certeza que o Barros será titular. Né? Ah, com certeza. Depois de meter três Barros. Barros. Depois de matar três. De mandar três cacholetas, velho. Não tem olha, jeito. Olha, pra quem tava aqui no contratar goleiro, o prazo fica até o final de 2017. Boa. Aí deve encerrar a carreira no Palmeiras. Não sei, tem 36, não é? Mas tá 2017 pra 38 pra 39. Né? E o Palmeiras tá tentando o Alex Muralha, né? Quem? Alex Muralha. O Muralha do Figueiredo. Pra reserva dele. Ah, mas temos lá o Aranha? Vai emprestar. Aranha vai sair, né? O Aranha, o Aranha já é um cara de marcha. Não, mas o contrato dele acaba agora? Acaba? É. E esse Muralha, é claro que a gente vê bastante defesa dele, porque a defesa do Figueirense é fraca, mas ele é bom, parece que leva olha, jeito. Pra ir tendo parece um preparamento. Tem nome de goleiro bom, né? É, Muralha, parece, né? Parece que Muralha é nome de goleiro bom. Olha, camisa de um clube grande, né? 15 mil ingressos vendidos pro jogo. De amanhã. 15 mil será no Pacaembu, né? Esse é Pacaembu, não? Pacaembu. É, Pacaembu. Já é Pacaembu? Sábado, sábado, né? Esse, com todo respeito ao Pacaembu, esse, o Inter é estado Pacaembu? Glorioso. É. É. Mas o primeiro já é aqui? Não, o primeiro é lá. O primeiro é lá. Mas assim, quem vai lá na arena, né? E vai paga no Pacaembu, complicou ainda. Tá voltando ao tempo, né? E no Pacaembu... Tempo já coxa, cusca, cadê minha outra bonito, estrutura mesmo de estádio, hein? Ah, mas você acha... Peraí, desculpa. Desculpa, seu Bento. Mas você acha que esse público menor é por causa do Pacaembu? Eu acredito que pelo preço se paga na, pode ser, na arena, preço, sim. Não compensa, sobrar. Pra você sentar lá no pedaço. Sentar no cimento. Peraí. Eu também acho que, por exemplo, o grande crescimento de presença de público de Palmeiras e Corinthians foi extremamente motivado por causa dos estádios. Com certeza. O que, de certa forma, acaba sendo lamentável. Porque o clube, e eu não tô falando isso, porque o São Paulo não é um grande exemplo, tá? Mas o clube tem que levar público, não é porque o estádio é moderno, né? Não, claro que não. O clube tem que levar público pela paixão. Entendi. Eu concordo com você, mas talvez não leve o seu pensamento do clube. Eu acho que o palmeirense talvez ele não esteja indo no jogo, não é porque é o Pacaembu. Mas outro jogo já tinha ido menos, gente. Eu acho que não é porque é o Pacaembu. Sabe o que eu acho? Acho que vocês estão enganados. Eles estão guardando dinheiro pra Copa do Brasil, viu? Sério. Acho que o time também não tá. Eu acho que o palmeirense tá meio desgostoso, e não tô de sacanagem. Acho que o Palmeiras não tá tão feliz com o time como estava um tempo atrás. Eu acho que ele esperava mais. Não que ele não esteja feliz, ele esperava mais. Acho que é uma somatória. Eu acho. Mas será que depois do 4-1 não deu uma empolgadinha? Não sei. Mas você também acaba de falar e agora você também é fogo, hein, vó? O que que é? Você acaba de falar que eu tava mal, agora você fala que... Não, é que eu tô fazendo advogado do quiabo. Ah, bom. Tá, que é, olha aqui, o contraponto. O quiabo é liso. Eu acho que existe uma série de fatores aí, né? Você, primeiro que você tá num estádio dos mais modernos do mundo... E você paga uma grana. Aí você vai pagar a mesma grana num estádio que não tem a mesma estrutura. Exatamente. É atrás do gol, né? Agora, eu entendo que o Sombra fala também, que o torcedor ele deve comparecer, independente de qualquer... Porque o time do Palmeiras está disputando a quarta posição. E depois dessa rodada, que foi muito boa para o Palmeiras... Verdade. Foi, aliás, foi uma bela rodada pro time do Palmeiras, porque o Palmeiras ficou a um ponto apenas do São Paulo. Foi bom. E com o mesmo número de pontuação do Flamengo, que apanhou ontem, que foi surpreendente. Pra mim, o São Paulo e o Flamengo ontem ganhariam o jogo. Mas eu não disse que ia ganhar. Eu falei aqui, né? Agora. Olha aí. E o Grêmio tá todo. Agora. O Grêmio tá todo desfalcado. Eu acho que se o Palmeiras ganhar do Grêmio, vai dar uma motivação aí pro torcedor voltar com tudo de novo. Eu acho que. Mesmo se o Palmeiras ganhar do Grêmio, ele define que ele quer mesmo. Aí ele define o que ele quer no campeonato. Ele quer o campeonato, entendeu? Não, sorte de quem? Não joga o goleiro Marcelo Gol. O Groy. O Groy. É Groy. O machucadinho. O Galhardo. Não, é só pra falar. O Galhardo não joga lateral direito. Sei. O Edinho, esse é reforço. Edinho, isso aí. Bora, o Edinho. Esse é porrada. Mas o Juliano do meio é bom. O ataque é o Luan e o Douglas joga, o Douglas Garçom lá. Esse joga. Né? Joga. Douglas Barriga de Vermos. É. E o Maicon joga? Isso aí fez um golaço e só, né? No Parmeira, no lá. Ah, mas o Maicon lá, eu não vejo tantos jogos do Grêmio pra dizer isso. Mas os gremistas estão extremamente felizes, faz parte do planejamento 2016 tentar comprar o Maicon junto a São Paulo. É isso. Sendo uma vela todo dia. É verdade. Gostou, Léo. É verdade. É que o São Paulo, se eu não me engano, falou que se quiser, custa 8 milhões. É. O que eu gosto no Grêmio é o Luan e aquele volante que eles têm também. E só tem um detalhe também, que ontem o Cristaldo, o Lucas Barro e o outro menino lá, o... Foram assaltados, né? Viu? Com arma na cara e tudo. É uma barbaridade, beleza. Onde isso? Saíram do aeroporto, pegaram um táxi, estavam uns três atrás do táxi, um na frente, dois. Aí, foram no telefone, variar, como em São Paulo, qualquer lugar tem isso, bateu no vidro, aí ele foi dar o celular pro canal, quero o relógio. Queria o celular, teve que tirar o relógio. Não, mas não deu. Eu falei com o Crisaldo hoje. O taxista saiu fugitivo. E o bandido não deu um tiro, graças a Deus. Perigo, o taxista é louco. Então, taxista aí maluco, por 15 minutos, foi ele perseguindo os meninos. Aí pararam na concessionária, acabou que não roubou nada. Mas era melhor ter levado e ir embora. Tá louco. Com ele hoje. O taxista é louco, hein, velho? Tá louco. Tem um conhecido nosso aí. Tomou um tiro. Fecharam o carro dele, etc e tal. Aí ele deu ré, os caras foram atrás dele. Tá louco, encheram ele de tiro. Mas foi até isso aí. Até a gente fala o seguinte: você sem reagir, você corre risco de tomar um tiro. Quando você não reage, você corre risco do cara ser de atirar. Não reaja, cara, entrega. Tem uma. Parece que tem uma quadrilha e fica só de olho em quem sai aeroporto. No aeroporto e vê o que o cara tá com relógio, essas coisas. Galera, e vieram seguindo ele, mas segundo ele. Eu acho que você nunca pode reagir, cara. Levanta claro as mãos, não, nunca reage, porque quando mas você eu achei que eles fossem embora de ônibus do Parmeira, não é assim? Aqui é o fim do mundo. Aqui é o final da piranha. Dos dois jeitos. Tá terrível. Tá na hora de trocar o código penal, aliás, trocar, já passou toda hora faz tempo, hein? É verdade, ajuda aí, ô. O que mais, Cimento? O que mais tem do porco aí? O porco tá bom, o jogo tá é que horas? Aquele jogo... O nosso jogo... é 18h30. 18h30. 18h30? O jogo é bom. Amanhã. Você vê, Sombra, o jogo é bom. Com essa lua tá bom. No jogo olha, 18h30. Tem que pagar caro pra sentar no Cimentão. Ah, seu Bento, para, seu Bento. Ah, para de reclamar, seu Bento. Mas olha, de boa, cara, eu vou falar uma coisa pra você. É 60 conto, né? Pô. 60 conto. Ah, 60 conto tem 15 mil. Se fizessem aí a 30 reais... Mas, Sombra, quem no come Pacaembu, filé mignon não quer deixar ia ter 30 mil. Mais. Eu prefiro 30 não, mil pagando. É 30 mil pagando, pagando os seus 30 do que os 15 pagando. 15 mil pagando os 60. O vai na mesma grana, mas eu acho que quanto mais torcedores, melhor. O torcedor do Palmeiras agora é hypado. É hypado. Muito bem, continuando com as manchetes, mas antes, nós vamos falar da BV Financeira, não é não, Narigudo? Olha só, amigão. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. Muito bem, Estádio 97 da Energia, também tem oferecimento da nova linha Honda CG160. Novo design, novo motor, novas emoções. Engove, vai pra balada, bom engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E aí, seu Bento? Chama aí, seu Bento. Vamos ao Corinthians, né? Tava esperando aqui. Corinthians, né, líder? Entrega a taça, acabou. Ah, diga-se de passagem. Cadê o semi-corintiano? O quê? Então, quem? O semi-corintiano. Então, não sei, cadê ele? Tá no trânsito, tá no trânsito. Deve estar na rede, hoje tá... O semi-corintiano que é pai do semi-corintiano. Mas olha, o Corinthians... Semi, pai do semi? Entendeu? Isso aí. É. Guilherme Arana deve ser novidade aí na ala esquerda. Eu tenho muito... Tá confirmado o time já, o Corinthians aqui, ó. Olha, hoje, pela primeira vez, já que o Benja ainda não chegou, na pedra? E o mano viajou pra Paris pra comemorar o aniversário da sogra e do sogro. Aliás, eu não sei como ficou aquela situação de encarar o sogro e a sogra depois dele fazer tanta propaganda das três marretadas na madrugada, né? Hoje o Domênico disse que falou o seguinte: olha, na ausência dos dois, eu faria o papel de o corintiano. Você tá louco? Porque não existe nada mais corintiano do que o Domênico Gato na versão palmeirense. Então vamos lá, o Domênico. Não, o Domênico é certo, e Domênico. E tu tá certo de fazer isso? Como seria o Domênico corintiano? Porra! Ai, meu Deus! Um bando de louco! Ai! Que isso? Você tá louco? Não, você acha que o Domênico corintiano seria muito mais insuportável? Muito. Ele é o mais palmeirense dos corintianos. Porra, que mais palmeirense é o mais corintiano dos palmeirenses. Eu adoro café Itaquera, porra, meu Deus. Ai. O Domênico é o mais palmeirense, o mais corintiano dos palmeirenses. O Domênico de gorda, só minuto. Só um minuto. Vocês estão denegrindo a minha pessoa, vocês estão loucos. Não, Domênico, imagina. Isso, como não? Me chama de corintiano. Tem cara de corintiano. Tá me xingando aqui, porra. Eu sou mosquinha, doutor, eu não me engano. O Domênico é corintiano. Eu sou um cara trabalhador, conheço meu pai, tenho todos os dentes na boca, você tá louco? Deixa eu falar. Porra, é essa? Você acha da escalação do Corinthians? Acho que é uma porcaria, é isso que eu acho. Ah, onde você viu? O Corinthians deve com o Cássio, o Felipe, o Gil e o Guilherme Arana, né, o Ralf no meio, já que o Bruno Henrique não volta, o Elias, o Jadson, o Renato Augusto, o Malcom e Wagner Love. Meu amigo William Lim tá gostando. Ô, William, você tá louco. Ah, você corintiano não combina, né, mesmo? Tem certas coisas na vida que não funcionam. O quê? O Domênico corintiano não funciona. Não funciona. Combina. É insuportável, velho. Não combina nada. Quem é que combina? Imagina. O Domênico corintiano ferrou, meu velho. Onde já se viu? Mas tá louco. Não dá, não. Muito bem. Esse é o estádio 97 de... Mas é só isso mesmo do Corinthians? Não tem mais nada? Nada. Não tem mais nada? É lindo, ah, né? Não é possível que não tenha mais nada. Não, é possível. Não tem mesmo, Sandra. É mesmo? Passa a régua. Mas quando tá o Mano aqui... Ah, meu Deus, uma... Deus do céu. É chato. Mas é mano, olha... É que o Mano floreia. A floreia. Ah, abre a bicha. É pouco homo e um monte de sabão. Espuma. É pouco sabão. É muita historinha? É muita historinha? Muito. É? Não é nada disso. Ó, inclusive eu queria fazer uma homenagem pro Corinthians, mano. Ó, meu celular. Fica vendo, ó. É. Isso aí. Ah, isso não deu certo. Alezinho, é o hino do Corinthians, mano. Põe a mão no peito aí, Domênio. Alezinho. Põe a mão no peito o quê? Só se for pra morrer, você tá louco. Mas o jogo do Corinthians e Santos vai ser o jogo da TV? Não, 11 horas da manhã. Eu sei, mas e daí? Não vão passar? Não, não vai passar. Não. Eu não duvido, mano. 11 horas da manhã tá lá o... Tá com o Esporte Espetacular. Deve estar passando algum jogo de vôlei. Exatamente. Todo final de semana tem campeonato mundial de futebol de areia, cara. Tem o futebol de areia de manhã lá no domingo. Algum evento chato na areia do Rio de Janeiro. Jogo da TV, sabe quem é? São Paulo e Havaí. Hawaii e São Paulo. Olha só, hein? Eu, Gilson Kleiner. Gilson Kleiner Beginners. Vou até fazer um comentário que tem a minha função aqui. Ah, faça aí, seu Bento. Senhor pode. Foi o pior jogo que eu vi do Campeonato Brasileiro. Foi São Paulo Chapecoense. Ah, não sei, eu vi vários ruins do São Paulo mesmo. Não, falando do São Paulo. Do próprio São Paulo, vi vários ruins. Deixa eu ver se quem ganhou o motor rádio foi o Apodio. É, foi com portões fechados, olha só. Portões fechados? Não, abriram pra 16 mil pessoas. Ó, 16 já bom. Ah, então desculpa. É que o Morumbi é muito grande. Esse bar é bandido, ele falou que não tinha ninguém. Não, 16 é bastante. Não, é que o Morumbi é muito grande. Você me ferrou, é que estádios pequenos, quando tem pouca gente, oh, dá a impressão que tá quase cheio. Oh. E problemas aí do jogo que você comentar de outro, vai ter problemas. Michel Bastos e Luiz Fabiano tomaram o terceiro, não vão jogar lá contra o Aliás, 16 mil não caberia na Vila, né? Não cabe, é 12 no máximo. É, porque tem muito troféu lá, não cabe mesmo. É. Fala aí, Estranho. Defende aí, pô. Carrinho. Tá certo, tem troféu. É. Enfim, vamos lá. Isso aí, Stormbrand. Então tem problemas já quanto vai aí. Breno volta. Breno volta, mas o Ganso não volta, né? O Ganso não volta. Bem disfarçado. Falei com o senhor Alexander. Está muito tá nervoso. Bravo com a torcida, hein? Por que você... Porque tem que, compreende, Gablo, torcer a função, torcer sempre o clube e não torcer. Mas, ó, o que falar ontem do São Paulo? Você jogou, pois, jogo horroroso. O São Paulo individualmente... Eu vou falar de um jogador. Vou falar de um jogador que foi muito bem. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, desde que voltou, o Rodrigo é bom jogador, bom jogador. A parte defensiva do São Paulo eu não tenho o que dizer não, cara. Agora, vou te falar, hein. Individualmente, o São Paulo foi uma nulidade, nulidade. Fora o Rodrigo Caio, mas nossa senhora... Show de passes errados. Alguns jogadores uma apatia total. Pelo amor de Deus. Então você vê, né? No domingo, uma baita aplicação. Isso eu tô falando individualmente. Individualmente. Que tem a parte coletiva e tem a parte individual. Né? Tem a parte tática. Então individualmente o São Paulo foi terrível, terrível. O Pato, tanto é que o Pato é super elogiado pelo Osório. E ontem era o típico jogo que precisava muito do Pato. Por quê? Precisava muito do talento individual do Pato. Porque o Ganso é o único jogador que o São Paulo tem que é o cara que faz a armação. O que, que é aquela armação? É a ligação entre os volantes e o cara que desembaraça o jogo, que bota aquele passe interessante para quem se aprofunda pelas laterais, pelas pontas, ou que bota o jogador na cara do gol. Ele é o único jogador com essa capacidade técnica. Tudo bem, às vezes ele joga até mal. Mas ele é o jogador que ocupa essa posição, ele é o jogador que tem essa função de reter a bola na frente, às vezes, da área, de ter mais visão de jogo, leitura de jogo, é o Ganso. Se às vezes não joga tão bem, mas ele é o cara que tem essa função. O resto dos jogadores de São Paulo que sobraram, todos eles são jogadores de carregar a bola, de carregar a bola. Ontem, o São Paulo só tinha carregadores de bola. E aí, meu amigo? E todos eles numa noite extremamente infeliz. Sobrava o quê? A jogada pelos lados. Mas as jogadas pelos lados, nada dava certo, nada. Não tinha jogada pela esquerda, pela direita. O Wesley jogando mal, placas, Michel Bastos, todos, terrível, terrível. E faltou um pouquinho mais, assim, faltou um pouquinho mais de pressão na saída de jogo. Então foi uma péssima noite de São Paulo. É aquele São Paulo que a gente sabe, né? Às vezes joga uma grande partida e uma má partida, mas o Ganso fez muita falta. Aí tem aquele, tem gente que vai falar assim, ah, o Osório vai ter entrado com o Rogério, por que que entrar com o Carlinhos, já entra com o Rogério? Até acho que tem razão, podia ter entrado já com o Rogério desde o princípio do jogo. Mas imaginar que apenas uma alteração, só uma alteração, né? Seria... garantiria que essa única alteração dos 11... mudasse o quadro? Já ia mudar todo o quadro. São Paulo muito mal. Agora, repercutiu muito a entrevista depois do Osório, depois do jogo. A respeito desse tiro... Oi, fala. Desculpa interromper, mas aquele rapaz que era do Botafogo, aquele Daniel, ele estava à disposição porque, tava. Do que eu lembro, ele faz essa função do 10. Ah, não faz, não. Não faz, qual é? Não faz. Quem faz essa função aí do 10 é o Ganso. No São Paulo, nenhum jogador... Só tem hoje o Ganso mesmo. Armador no São Paulo é só o Ganso. Os outros são... O Daniel é meio atacante. É ponta de lança, no caso. É ponta de lança. Certo. É bom que fique claro, porque as pessoas às vezes não querem falar. Não. Ele é meio atacante. Eu tinha informação que fazia, é jogador de drible, de velocidade. Condutor não... de bola. É carregador. Condutor, é, não é. Não tem certo. Essa história, não. Desculpe, Sombra. Que sombra. Não. Você tem desculpa, aí. Não é isso, não. Aí depois você desculpa o Portuga? Claro. Não, tá perdoado. Pô, tá perdoado. Não tem problema. Aí depois do jogo, o Osório, ele fala. Aí vamos falar do Luiz Fabiano, sem ritmo de jogo. Jogou. Pô, o cara tem que voltar. Vai fazer o quê? Daí se não escala o Luiz Fabiano, escala um improvisado. Tá improvisando. Cadê o Luiz Fabiano que não joga? Difícil você encontrar o torcedor contente. Difícil. Ah, vou dizer, ó, o Osório, ele é o supra-sumo. A gente também não pode ficar com essa mania de dizer... As pessoas têm mania de rotular. O cara é uma grande besta ou o cara é um gênio. Não é isso. Não existe técnico que é uma grande besta ou é um grande gênio. Existem aqueles que são... bons técnicos ou os maus, o mau técnico. E Vanderlei Luxemburgo, que o negócio é assim. Os que se aproximam mais da melhor qualidade ou da pior qualidade. Agora, gênio, o que faz tudo errado, o que faz tudo, isso não existe, gente. Né? Às vezes você gradua um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo. Agora, o Osório ontem, pode ter os seus erros? Pode. Mas, gente, ainda temos que acreditar o que o São Paulo ainda tá conseguindo fazer, no meu modo de entender, ao Osório. Sabe, eu acho que ele ainda conseguiu dar um padrão pro São Paulo. Agora vamos analisar individualmente o São Paulo fazendo péssima partida ontem, como fez péssima partida individualmente também, quando atuou contra o Santos. Agora o Osório ontem, além dessas questões táticas e individuais, ele ressaltou outros fatos. Por exemplo, esse tiroteio verbal que acontece na política do São Paulo, tem nego que fala assim, mas isso não influi no time. É, mas quantas vezes a gente aqui, às vezes, não fica debatendo? Olha, mas será que isso aí não influencia no time? Quando tem esse tiroteio em termos de direção, etc e tal. São Paulo hoje é uma grande zona, e daqui a pouco tem mais detalhe aí. Vem mais coisa. O tiroteio, né, continua. É uma avalanche, tem mais coisa. Tem mais coisa rolando nos bastidores. E mais. Aí o Osório, ele ainda comentou e fez uma crítica ao torcedor de São Paulo, fez uma crítica ao torcedor da América do Sul, inclusive. Ele falou, o torcedor sul-americano, ele é um torcedor que ele vai no embalo do time, ele não empurra o time. Ele falou assim, se o time vai bem, ele vai na onda do time. Se o time vai mal, ele não ajuda, ele joga vai, ele joga contra. É. Mas isso é o Osório, foi ele elegante, assim, ele mas falou, na Argentina ele não falou, é assim. Ele foi elegante falar América do Sul, na Argentina eu posso falar pra vocês que não... Eu não sei porque que não é assim. Nunca vi um jogo na Argentina. Só uma coisa, Sombra, assim, o São Paulo ok, não podia. O que eu vi ontem, assim como talvez até contra o Goiás, é aceitar muito a marcação. São Paulo se conformou e não conseguiu passar. Não tinha chute de fora da área. Pô, não conseguiu entrar. Mas individualmente... Sofreu pressão do Apodi, né, malandro? Mas só terminando essa questão aí, ele falou assim, olha, o Osório falou, o verdadeiro torcedor, ele apoia do começo ao fim. Eu não vou dizer pra você que o verdadeiro torcedor faz isso, porque eu acho que, por exemplo, qualquer um aqui já foi em jogo e já vaiou, e nem por isso deixa de ser verdadeiro. Todos que torcem são verdadeiros. Agora, na minha opinião, é mais inteligente ir e apoiar. Agora, todos são verdadeiros. E vai no final, né, Maradona? Aí depois, se foi ruim o negócio, aí vai. Depois vai. Gente, tem um jogo que eu sempre lembro. Até uma menina que tava aqui que torceu pro Independente essa semana, que o Rudy também conheceu. Eu lembrei desse jogo com ela. O Palmeiras jogava uma Copa, acho que Copa dos Campeões, um negócio assim, contra o Independente. O Palmeiras tinha aquele timaço. O Palmeiras tava ganhando, se não me engano, de 4 ou 5. E a torcida do Independente fez uma festa que os caras olhavam pra fora do campo e falavam, caramba. E o Palmeiras ganha de 4 ou 5. Acabou o jogo, os caras foram, arrebentaram tudo, mas enquanto a bola rolava, eles apoiavam. Mas arrebentar tudo também tá errado. Arrebentar tudo é errado. Agora, talvez psicologicamente você possa até perguntar. Você traz um psicólogo, um psiquiatra. Ele vai te provar por A mais B com estudos que se você tiver um incentivo total durante o jogo, por pior que a sua equipe esteja, se você tiver um incentivo durante o jogo, vai ser muito melhor para a equipe, mesmo que aquele jogador seja perneta, seja ruim, mas vai ser muito melhor para a equipe se houver um incentivo do que a vaia. Porque o cara ruim impressionado se torna a vaia, ela só vai potencializar o aspecto negativo. E vai dar moral para o adversário. E vai dar moral para o adversário. Aí você vai lá, então Sobra vai dizer que você nunca vaiou. Porra, lógico que eu já vaiei. Mas eu tô fazendo uma análise aqui. Hoje, muito mais fria e com maturidade. Há muito tempo que, por exemplo, já faz um tempinho que eu não tenho ido em jogo. Mas há muito tempo que eu não vou em jogo pra vaiar. Tá certo, Maradona. É isso aí. Agora, a declaração do Osório ontem, malandro, pra mim, ele jogou TNT em bolsa de arame, viu, Maradona? O que é TNT em bolsa de arame? Ah, espigar o milho com rabo de codorna. Espigar o milho e atropelar o gato em estrada de ferro, viu, Maradona? Muito bom, muito bom. Mais ou menos isso. O que você acha, R4? Eu acho que o Osório tá certo, principalmente com a torcida do São Paulo, que eu não vejo apoiando tanto assim. Exemplo é o Morumbi aí, como é que tá vazio nesses últimos dias. Durante o campeonato aí. Eu não sei se a questão é vazio, não é? Mas 16 mil, assim... Sabe, cara, eu acho que assim... Deu ontem, né, mas você pega uns jogos antes, é que São Paulo deu uma melhorada aí com a chegada do Osório. Mas pega antes do Osório chegar, quando São Paulo não tava numa boa fase, como é que era lá o Morumbi? É, quando o São Paulo quase caiu, ele precisava baixar o preço e a desgraça, às vezes, une as pessoas. Quando eu vi que o clube ia quase cair, tava lutando todo jogo. Mas a questão do torcedor, isso é cultural, é característica de cada clube e de cada lugar do país. É muito cultural. Por exemplo, o Paysandu nunca teve time bom na vida dele. Só que toda vez que você vai lá, o campo tá lotado, as pessoas estão gritando. Ah, mas eu não sei. Sim, não, mas não, é uma porcaria. Não, peraí. Não vamos aqui dizer. Peraí, não. Portugal. Também sim, não vem aqui. Sempre, Sombra. Mas não mas vem, não. Lá é lotar R$ 5, é uma coisa, né? Peraí. Ele lotar é uma coisa. Você não vem aqui me dizer que o torcedor do Paysandu apoia o jogo inteiro do começo ao fim. Deve ficar puto também. Não, deve então, ficar puto. Mas ele vai, essa. Ele comparece. Não, isso é outra história. Então, mas o ingresso lá é R$ 5 ou R$ 10, né? Mas assim, não vem dizer que apoia, porque a gente não assiste o jogo do Paysandu. Vê agora a segunda divisão. Mas assim, eles lotam. Mas o que acontece? Você querer que o torcedor torne-se junto com o time. Se o time tá bem, ele aplaude. Se o time tá mal, ele vai vaiar, cara. Principalmente no Brasil. Na Argentina, acho que é um pouco diferente só. Do resto dos países, acho que é igual. Acho que um exemplo bom é o Santa Cruz, lá que na quarta divisão os tinha caras maiores médias de público. Mas aí, se começar a jogar mal... Mas se jogar mal? Se jogar mal, os caras vão também... Ô, filho do... Mas se jogar mal, apoia ou vai? Entendeu? Mas na vila não tem vaia. É, porque não tem tanta torcida. Muito bem. Esse é o Estádio 97. Ô, Rudy, você trouxe convidados pra nós hoje, Rudy? Olha, queria agradecer o Sombra pela confiança, porque eu tenho aqui dois grandes humoristas. Eu queria anunciar aqui agora. Por favor. Eles que... Não, eles vão chegar ainda. Eles que fazem o Comédia em Preto e Branco e a Cores, é isso? Banco não. Em Branco e a Cores. Média em preto e branco, a Cores. A Cores. É o primeiro stand-up de dupla. Na verdade, é o segundo. O primeiro foi Luiz França e Robson Nunes. Exato. Depois foi o Capela e o Marrom desistiu do Capela, o Dinho assumiu o lugar. E agora eu tô aqui com... Nós estamos com eles. Claro. Rodrigo Capela e Dinho Machado! A gente boa, mesmo boa. Se aplaude. É. É isso aí. Não, mas a claque aqui gravada aplaudiu também. É isso mesmo. Eles entendem muito de futebol. Porra, rapaz, eu não entendo de futebol, mas eu ouço sempre a rádio, eu sempre ouço o programa e mesmo assim não... E continua sem entender, A gente também não entende porra nenhuma. Eu imaginava isso, você acredita? Não entendeu porra nenhuma, cara. Qual que é o seu time, Capela? Corinthians. Dinho? Já deu pra perceber que você não entende mesmo. É. Mas eu entendo mais que o Rudy, que é palmeirense. Não, entende não. Me obrigado. Aí é uma guerra, hein? Aí é uma guerra. Eu anotei aqui, deixa eu... O meu é o São Paulo. Você anotou aí? Ele anotou que time ele torce, velho. Faz tanto tempo que ele não vê o time dele jogando que ele tem que anotar num caderno. O time joga domingo às 4 da tarde contra o Avaí. Boa! Aê! Aí foi o manobrista aqui embaixo que avisou ele. Tá certo, que legal. Bacana, bacana. Conta um pouquinho aí, então, do trabalho de vocês, cara. Pô, a gente trabalha no sinal aqui na frente. Trabalhar mesmo, faz tempo que a gente não trabalha. Cara, a gente trabalha com humor, cara, então nem é trabalho. A gente faz isso. A gente faz humor com música. É igual o Rudy também faz a mesma coisa que a gente. É, eu copiei vocês. Só que o nosso é engraçado. Legal, Dinho, bacana, olha aqui. Pô, olha aí, que bacana. O Dinho veio no trabalho do cara pra acabar com isso. Vai ter que zoar mesmo. Meu irmão, por isso que eu tenho intimidade pra falar, quer dizer, brincar. Não, imagina, é nóis. Mas é verdade, vocês já foram assistir o show do Rudy, não? Já fui. Já. Não, no Picadeiro, mas em outras ocasiões. Em outras ocasiões. Sim. Em outras ocasiões. No navio, no resort. Ah. É verdade. É navio da rádio. Verdade, é no navio da rádio. Nós temos um navio, cara. Mais show em navio do que aqui. Olha, e posso falar por mim, eu só faria no navio, viu? É espetacular lá. Raro, é. Aquele navio, teatro lá, olha. Pelo menos lá eles têm desculpa pra sair do seu show vomitando, né? Obrigado, Capelo. Bacana. Não, porque do meu já saíram direto, muita gente. Ele gosta de você. Ah, esse cara gosta mesmo, hein? É. O nosso show é esse, cara. Um zoa o outro, o Rudy sabe que a gente zoa. É, a gente zoa. Ele zoa a gente também. O nosso show é isso, a gente faz humor com música, tem banda, tem tudo. E a gente tá no Picadeiro agora também. No mesmo lugar que o... Agora que vocês estão na rádio. E agora... É verdade. Boa, chupa, Capela. É hoje? Hoje às 21h30. Hoje 21h30. Boa. Olha só. 9h30 da noite. A gente tá lá. Toda sexta-feira... E você fazia com o Marrom? Eu fazia com o Marrom. O show era mais ou menos a mesma coisa. Humor com música, um zoando o outro zoando um. Zoando a plateia zoando a gente. E por isso que é um show, cada show é um show diferente até pra gente. A gente costuma dizer que a gente se diverte... Um pouquinho mais que a plateia, porque a gente se diverte tanto quanto, só que a gente não paga ingresso. E então, às vezes recebe. É, a gente... Como que é esse negócio de humor com música? Onde que começa o stand-up nessa história? Se é que tem stand-up? É. E o que tem a ver com, por exemplo, com o repente? Por exemplo, tem alguma coisa a ver? Não, repente mesmo não. Assim, a gente não o repente é mais engraçado. Porque né, a gente via aqui, tinha o Castanha e Caju. Caju e Castanha, é. É, o Castanha e Caju, Caju e Castanha, eles vieram aqui já várias vezes. É. Por exemplo, eles não deixavam de fazer certo humor com música, mas numa forma de repente, por exemplo. Claro. É que assim, os mais caxias, assim, os mais CDFs, né, vamos dizer assim, falando de humor, de stand-up, eles não aceitam esse negócio de, vamos fazer... música, né? O Rudy faz música, tem figurino, imitação. Tem tudo. Imitação e tal. Não, dançaria. Agora tá uma frescura. Não, aí. Isso no começo os caras falavam que não podia fazer. Eu e o Morgado, que a gente começou fazendo imitação, a gente sofria com isso. Mas eu acho que é só um... Eu nem acho que é um passo pra frente, nem pra trás, né? Eu acho que é um passo pro lado, é uma coisa que margeia. Tem uma coisa a mais. Mas não deixa de ser stand-up também. Não, o que é o mais importante pra plateia é que seja engraçado. Eles não são fiscais, entendeu? Fica analisando, olha, eles não estão nem aí. Imitou ou cantou uma música. Eu tenho raiva de quem imita os outros. O Rudy sabe disso. Eu odeio quem imita as pessoas. Fala pro Portuga também aqui. Não, odeio todo mundo que imita alguém. Domênico. Você. Eu odeio. Porque eu uma vez fui me imitar pra minha mãe, ela falou, você tá fazendo seu irmão, né? Sou péssimo na imitação, eu juro pra você. Então eu acho horrível por causa de uma inveja, mas é coisa boba. Assim. Tem inveja branca. Agora, uma coisa que eles têm que o Domênico gosta é sertanejo, né? Vocês falam bastante sertanejo. O Domênico é super fã. Ele gosta mesmo? Mas eu não tenho nada contra, gente. Não, gosta, ele é. Mas eu não tenho nada a favor. Eu não tenho nada contra e nem a favor. A gente precisa falar. O Capela gosta muito de sertanejo, esse é um dos problemas que a gente tem, porque ele gosta de sertanejo, já eu gosto de música. Sensacional. É um problema pra gente. É um problemaço. Eu não acho um problema, eu acho legal pra caramba sertanejo. Eu só acho que os caras podiam mudar a letra, assim, porque o ritmo eu acho legal. Vocês ouvem sertanejo? Ah, é obrigado às vezes a ouvir. Eu ouço, mas eu não quero. Eu sou surdo. Então às vezes você tá num lugar, tá no ambiente e toca. O sertanejo, assim, é muito bom. As mulheres que vão, o ambiente, a bebida que eu gosto de tudo que cerca, menos a música. Menos a música. Menos a música, porque a mulherada é legal. Mas aí você releva, né? Cachaça tem pra caramba. Tem. Mulherada, ambiente. Aliás, as músicas só falam de cachaça, pô. Não... Às vezes você vai num show de rock, parece. Às vezes você vai num show de rock, parece um navio pirata, né? É verdade. Só tem homem, bebida e canhão. Então você precisa. Valeu tudo. Então no sertanejo. Cara, respeito o rock, cara, pelo amor de Deus, cara. Mas é sério, cara, você vai nessas coisas underground, eu não gosto, eu gosto mais de sertanejo. É mesmo. Eu gosto, mas as letras são meio. Tem o Luan Santana, por exemplo, é um cara que, pô, já assistiu a gente, é muito legal, mas o cara canta. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco a sua cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. Ele pensa que ele tá onde? No Celso Portioli? Ele troca lá no tudo, programa tampava o ouvido e falava: você troca sua mãe com a geladeira. Sim, é verdade. Pensa a música na Feira do Rolo. Não é possível, sabe? É brincadeira, troca tudo. Então, e mesmo assim, faz sucesso. É, faz sucesso. As letras não precisam ter sentido. Não precisa. Acho que as letras poderiam ter mais sentido hoje em dia, de acordo com o sertanejo. Porque o sertanejo deveria falar do quê? Do campo. Sertão, do campo. Né? Exatamente. Do pasto. Não existe mais. Do rio, né? Das vacas. Das vacas. Da roça, das vacas. Isso. Uma eguinha dentro d'água pra não dar coisa. Que isso, cara? Que isso? Não fala. Eu falei. Eguinha pra cotó sertanejo. Eguinha. Era só pra pensar. Mas as letras mudaram demais. O Michel Teló fez um baita sucesso com uma canção que até o Cristiano Ronaldo fez coreografia e tudo. Uhum. Só que a música não fala da cultura sertaneja. Então eu pensei numa versão que tratando da cultura sertaneja. Boa noite, gente! Pra que esse gritinho que já me irrita de cara? Tá gostoso demais! É exatamente assim. Roça, roça, roço o capim com a enxada. Ai, se eu te pego... Vai embora! Delícia, delícia. Eu traçar uma cabra. Vai bem melhor uma cabrinha no campo, entendeu? Tem a ver com o sertão, né? Completamente a ver com o sertão. Tem a ver total. Então tem muita coisa assim. Agora, só pra defender o sertanejo, que eu acho que. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui. Pô, mas tem uma dupla que chama Henrique e Juliano. Os caras mudaram o conceito do sertanejo no Brasil. Eu tenho um primo que chama Henrique. O que, que isso tem a ver? Nossa, eu queria falar. O que, que tem a ver? É porque ele é tão conhecido quanto o da dupla. É sensacional. A dupla, às vezes vocês não conhecem, mas a música faz muito sucesso porque os caras conseguiram ensinar a gente que não é impossível fazer uma mulher feliz. É difícil? É. Pra cacete? Muito. Mas não é impossível, tanto que eles cantam. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. E foi por um triz, mas fui capaz de ser o que ela sempre quis. Faz ela feliz. Olha o que você tem que fazer pra fazer uma mulher feliz. Tem que reparar no cabelo dela, cuida bem dela, sabe? Agora, você tem que reparar no cabelo. Eu não sei fazer balaiagem. Se ela cortou a ponta dupla, como é que eu vou saber? Mulher tem que repare na unha. Às vezes eu não vejo nem que tem mão. Tá louco? Se ela é melhor fazer um curso de cabeleireiro no Instituto Universal Brasileiro. É lógico. Mas isso é pra homem. Pra homem seria muito mais simples uma canção. Pra homem essa música seria muito... Um tema só. Qual o tema que a gente consegue agradar todos os homens? Futebol. Não, que futebol. Mulher. É um tema que vocês vão entender. Seria a música, seria assim, ó. Cuida bem dele, ele gosta que você chupe a melhor. É isso aí. Só isso. Olha, velho. Acabou, velho. A música resumia isso, tava ótimo. Tava ótimo mesmo, todo mundo feliz, de cabo a rabo, desde pequenininho. Até idoso. Agradava todo mundo. É sensacional, parabéns, então, cara. Esse é o tipo de coisa que a gente faz, esse tipo de música tem no show. Vocês vão brincando com esse tipo de coisa e vai mudando assunto. Não só sertanejo, todo tipo de música tem música boa e música ruim. Então a gente e tudo no show de vocês dois é relacionado a músicas? Não, é, ou tem alguma 90% coisa? 90% do show é música. Aí vai mudando, né? Vai, claro. Vai pra samba, deve ir. Samba, MPB. MPB, música infantil. Também é música infantil? Música infantil também. Como é que é música infantil? Vai lá. Tem música infantil. O Capela, assim, primeiro. Aí, quer dizer, o Capela, ele é pai há pouco tempo. Tem uma semana. Tem uma semana hoje. É, né? É pai fresco. Tem então. Uma semana. É, tanto ele que vocês iam vir na sexta-feira passada. Sexta-feira passada. Você assumiu uma criança? Ele assumiu uma criança. Sabe qual é o nome do filho dele? Qual? Pode falar? Tel. Aliás, filho, beijo, Telzinho, beijo. Mamãe, não fala Paloma. Filho, senão ele vai achar que é o pai. Não fala filho. É verdade. Pai é aquele o nome que cuida, do filho né? dele é Tel. Por sabe quê? Por quê? Porque a mãe dele falou, o um cara falou, o filho é Tel. Não, é Tel. Não, é Tel. Ah, é Tel. Ah, entendeu? Olha o Carlos Alberto, viu? Olha o Carlos Alberto. O Capela, ele acha que entende música infantil. O filho dele acabou de nascer. Não. E minha filha, tem uma filha de 3 anos. Sim, Luna. Sim. Luna. Não, Luna, Luna é linda. Ah, e uma coisa, hein? É que uma argentina. E é gente boa. É gente mais boa. Aí é. Verdade. É. Agora e é linda, Luna. Linda, linda. Minha linda, filha. Linda. Luna tem 3 anos de idade. 3 anos. É inteligente pra caramba, já faz tudo. É como se fosse minha filha mesmo. Ah, valeu. Se é que não é mesmo. Quem sabe da história daquela festa sabe que pode ser. Festa essa? Não, uma festa que você não foi. Ó, oh, tem uma música, a Xuxa. A Xuxa tem uma música que eu acho. Qual que é da Xuxa? Acho muito legal. Só que a letra também é meio complicada. O que ela faz? Vai. 5 patinhos foram passear além da montanha para brincar. A mamãe gritou, quá, quá, quá, mas só 4 patinhos voltaram de lá. Eu acho que um morreu, sério. Ou então foi sequestrado, deve estar em algum cativeiro. É uma barbaridade a violência contra o pato. É, me dá imagens do pato morto. É lamentável. Então é complicado. É esse tipo de coisa. A gente fala de música infantil, samba, pagode, fala de... Tudo. MPB. Rock. Tem uma rock. A gente fala... Ah. MPB tem umas músicas que o cara... Ele fala... No deserto que atravessei... Ninguém me viu passar. Óbvio. Era um deserto, né, minha filha? Você queria o quê? Começou a plateia, te aplaudindo. Queria o El Chan cantando, passa, negão, passa, lourinha. Quero ver você, mas não tem como. Então, esse tipo de coisa que a gente, muito bom, que muito a gente bom. Fala. E quanto que é a duração do show de vocês? 1h10, 1h15. Quando a gente se empolga, 1h30. Mas vocês improvisam muito, ou não? Muito. Depende muito do que o Capela falou, depende muito do que a plateia tem. Ah, depende do que as pessoas. Ah, não. E vocês brincam com alguém da plateia ou não? Muito, muito, muito. Uma vez eu brinquei com a cadeirante. Caraca, ela era tetraplégica. É tetra! Não. É porque fala dela, eu lembro do Galvão. Olha o Galvão, olha aí, Galvão. Como é que é, Galvão? É tetra. A gente brincou com ela, o nome dela era Érica. É, não ainda. A Érica virou uma grande amiga nossa por conta dessa brincadeira. Porque quando, quando o show acabou, todo mundo aplaudindo a gente em pé. E a bonitona ela sentada. Claro. Eu nem esperava que ela levantasse, porque a gente faz humor, não milagre. Mas assim... Ah, mas quando você trabalha na Record... Você... Às vezes pode acontecer. Mas eu... Mas assim, eu... Todo mundo aplaudindo em pé, eu falei, cara, tem que zoar a Érica. Eu nem conhecia ela. Nem conhecia. Mas tem que zoar, porque eu zoei todo mundo, não vou zoar a Érica. Eu falei, ó, muito obrigado a todo mundo que tá aqui, aplaudindo a gente em pé. Mas tô muito triste porque você não levantou a ponta aí pra ela. Ela começou a rir. Ficou um silêncio sepulcral, só ela riu. Só que quando acabou o show... A Érica era a primeira da fila pra tirar foto com a gente. Legal. Ele acha que foi a primeira da fila. Pra mim, esqueceram ela lá. Para, entendeu? Cara! Ele acha... A gente tira foto em outro lugar. Ela falou pra gente, Capela, muito obrigado por você ter brincado comigo. Legal, me senti viva, lógico, sabe? Me lógico, senti parte lógico. Do espetáculo. Então isso fez com que a gente nunca parasse de zoar. Então zoou o negão que tem na plateia. Zoou, já zoei deficiente, já zoei gay. Tem até uns que eu saio até hoje. Então, o prazo é bom, cara. Magrelo, alto, baixo, e nunca, gordo. E, Capela, nunca ninguém pegou mal? Quis encarar nunca. Você não, pra encher um o saco? Teve um viado que uma vez pegou mal. Pegou mal? É? Eu troquei de viado. Trocou de viado. Ah, certo. Mas nunca aconteceu de alguém ficar nunca. Puto com vocês? Nunca. Não, não. As pessoas, vai pra brincar. Vai as pessoas veem que não tem preconceito. Preconceito acho que é na rua, sabe? É verdade, alguém xinga. Ô, oh, não sei o quê. Aí é outra coisa. Né? Isso, não é agressão, que... não é agressivo. Isso daí é acho que piada. Tem que acabar, assim, ontem, assim. Sabe? Pô, se o cara for até o show de vocês e querer que... É, o cara não tá predisposto. Ele entra, ele zoa a gente também. E o cara tá predisposto a brincar. Com marrom, o tempo inteiro tá com o espírito desarmado. Mas o cara tá predisposto, acho que, a brincar e a dar risada. Lógico. Vai desarmado, né, como diria. Vocês estão na TV Record? Eu tô na Record lá. Então, você tá na Record? Eu tô no programa com a Sabrina Sato, toda sábado. Ele é o louro da Sabrina. O louro José da Sabrina. Como assim você é o louro José da Sabrina? Ah, cara, você é esses vagabundos que não tem emprego, ficam arrumando um jeito de me zoar. Mas é diferente a televisão do teatro, né? Porque, por exemplo, o Rafinha... ele fez uma brincadeira, né? Claro. Foi na época do CQC, então teve até processo com relação, né? Claro, claro. O negócio da Vanessa Camargo, da filha dele, aquela coisa toda. Na TV, não são todas as pessoas que estão lá pra dar risada e serem zoadas. Ah, acho que tem, talvez tenha essas coisas, né? Tem uma, na TV uma... você tem que se policiar um pouco mais. Que no teatro você tá lá porque as pessoas que estão indo pra ver vocês, elas vão pra brincar. Né? A pessoa já tá ali pra isso, né? a outra Rita, coisa, né? Mais Rita, fácil de fazer. Eu acho. A Rita, minha diretora, ela fala, Capela, você tem que saber para quem você tá falando as coisas. Às vezes você vai fazer uma matéria tua, eu dou muita risada, mas será que as senhoras que estão assistindo vão dar risada? Aí. Será que vai pegar mal com alguém? Então ela sempre me dá um toque. Dá uma policiada na coisa. Ó, Capela, uma coisa eu te garanto. Por melhor seja, você não vai agradar todo mundo. Não vai. De jeito nenhum. Nem Jesus Cristo agradou. Sempre vai ter um falando, ah, porque... É. Não, esquece. Isso aí... É meio complicado. Mas isso aí eu não tenho, de verdade, assim, eu não penso nisso. Você não tem, não pensa. Eu não penso, porque se a gente pensar nisso, eu já acho que é um pouco de preconceito. Já brocha, já. É, eu falar, ah, cara, não vou zoar o cara porque ele é negão, não vou zoar outro que é careca, não vou zoar outro que é gay, não vou, sabe? Não, juro. Então eu não nem penso nisso, eu nem chego aí, brinco com todo mundo sem distinção de cor, credo, classe social e deficiência ou não, então, e nunca tive problema, então continua assim. Aí, Domênica, ele não tem preconceito. É, essa é a história, entendeu, Gostinho? Você pode fazer o que você quiser. Podemos ir no show dele tranquilo? Eu não posso ir com você, não. Não? Casado. Muito bem. Hoje estamos recebendo aqui os humoristas, o Dinho Machado e o Rodrigo Capela aqui, que fazem também o seu show no Picadeiro. E tem show hoje, não é isso? Tem show hoje. Às 9:30 da noite. 9:30 da noite. Muito bem. Pô, vão lá vocês, cara. Vocês não têm família, que eu sei. Sexta-feira, vamos lá tomar possível. Capela. Não é possível que alguém aguente vocês em casa, velho. O Domênico fala que vai, não vai, viu? Jura? Eu vou colocar um totem dele assim, igual aqueles famosos põem nas lojas, sabe? Sim, assim, eu não vou. De papelão? Põe um totem do Domênico, acho que eu vou em um monte de... Domênico é parceiro. Ô, Domênico, você tem qualquer coisa, a gente arruma convite lá pra você pagar meia. Beleza, não, mas eu faria questão de pagar inteira, não tem problema. Só pra prestigiar os senhores. Sabe o que é isso? Isso daí ele fala pra gente falar, que isso, Domênico, você é meu convidado, rapaz. É lógico que eu falo isso. Legal, esse é o Estádio 97, vamos trazendo os ouvintes, oferecimento da Acer, construindo com valor, também oferecimento da BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Vamos lá, Dodô, vai tocar o nosso telefone aqui, é o Asdrubal. Alô. Alô. Me fala. É o Edson. Edson, tudo bom? Alô. Tudo bem? É o seguinte, domingo de manhã nós vamos arrebentar os caras lá, pô. Domingo de manhã vai ser. Ah, eu acho que sim. Aí, pode domingo ser. De manhã, o cara toca aí, olha lá. É domingo de manhã, pô. Chupa, Domênico. Por quê? Porque eu sou santista. Isso, mas eu gosto de você, pô. Obrigado. Você é gente boa. Fala a próxima parte, mas é gente boa. E o nome completo? Edson Pereira da Silva. Edson Pereira da Silva. E quantos anos, Edson? Eu tenho 30. 3.0, e o bairro? Aqui é Jardim Padroeira. Padroeira? Amigo. É perto de Aparecida, né? Trouxa, deve estar no primeiro trânsito aí, ó, trouxinha. Cadê? Trouxa ali? Na verdade, eu convidei um pessoal pra fazer um negócio aqui na frente. Não, você não. Sai pra lá, você. É contra mim? Contra você. Papá de bandeira vermelha, é como é contra mim? Já isso que eu não entendi. Tá com conversa. É só bandeira vermelha. Olha, meu lindo, isso aqui é uma parte educadora. Você toda sexta-feira tem uma reunião de professores aqui que eles chamam de greve. É o Prodatec, meu amigo. Pode vir aqui. E Rude, eu falo pra eles, faz o Prodatec, meu amigo. O Brasil é a pátria educadora. Porra, devia fazer isso Domênico. Fora de São Paulo, cara. Vai fazer isso num lugar mais longe, Jundiaí, sabe? Ah, Não atrapalha o trânsito, cara. O cara juro, ferra a vida do levei jogo, uma hora pra atravessar a Paulista. Também. Ô, Edson, e o time? São Paulo? Opa, olha, ele tricolor. Fala assim de cara. Aí. Ele sabe até falar, pô. Ô, amigão! Ô, Edson. Edson? Oi. Ô, tá ouvindo aí? Tá vivo? Respira. Tô escutando sim. Beleza. Você viu como somos o clube da fé, cara? Tivemos fé no Curitiba e nos mantivemos no G4, cara. É, então, mas Sombra, pelo amor de Deus, ontem tu tava no jogo. Que jogo ridículo que foi ontem, velho. Você é louco. Eu? Você foi no jogo, eu sou louco? Olha, eu sou louco, hein? Se alguém quiser saber. Sombra tá inspirado hoje. Eu sou louco? Sombra tá inspirado. Mas fala aí, cara, o que você achou do jogo? Você achou uma... Eu já sabe, uma, né? M. Todos nós sabemos que foi aquela grande M, né, cara? Mas conta aí, bicho, o que você achou? Por que você acha que foi essa M toda o jogo? Então, o que acontece? A gente reclama muito que o Ganso não, que o Ganso não tá fazendo nada, que o Ganso é aquele cara que lento, é que não tá mais, não é aquele jogador do Santos, mas assim, ontem a gente sentiu uma falta dele, pô. Você sabe por quê? Porque o São Paulo, esquece o Ganso em si, é que o São Paulo não tem um outro jogador que exerça a função que o Ganso exerce. Não tô agora discutindo como o Ganso exerce a função, se com qualidade ou não, independente do jogo. O São Paulo não tem outro jogador do mesmo perfil, entendeu? Então, os jogadores que sobram para atuar são jogadores que são carregadores de bola, que atuam mais na base da velocidade, não são jogadores de pensar. Por exemplo, o São Paulo ontem, se tivesse, por exemplo, contratado o Valdívia, seria esse perfil de jogador, que é o de enfiar a bola para passagem do lateral, que sabe enxergar uma virada de jogo. É evidente. Você entendeu? Eu não tô dizendo assim, que se querer contratasse o Valdívia, porque o Valdívia, puta de um chinelinho, a gente sabe de uma série de problemas. Tô falando, jogador deste perfil. D'Alessandro, cara Conca, cara desses estilos. O Douglas, que tá no Grêmio, esse perfil de jogador que sabe enxergar a passagem de um jogador, sabe enfiar a bola pro cara que jogador vai entrar na diagonal, jogador do passe, que retém a bola, que tem uma qualidade técnica maior. São Paulo não tem esse jogador pra atuar. Renato Cajá, por exemplo, poderia ajudar. Esse estilo de jogador, não tem esse jogador pra essa função. Aí fica aparecendo um monte de jogador, dá a impressão que o São Paulo tem um monte de lateral jogando pra um monte de posição. Mas o que acontece? Tipo, os torcedores de São Paulo ficam reclamando do Ganso, mas assim, aí eles não vê que, tipo, o Reinaldo é ridículo. Mas assim, ontem, pelo menos o Matheus, foi horrível também. Todas as bolas foram das costas dele. Outra coisa, o Wesley. Pô, hoje eu confirmo que o Domênico e o Rudy falam que o Wesley é ridículo também. Porque ontem ele foi muito mal. O time inteiro foi mal. Eu só isento o Rodrigo Caio. Aí você pega o Luiz Fabiano. Pelo amor de Deus, tá 7, 8 jogos sem jogar. Por que o Osório saiu com ele? Por que não saiu com o Rogério? Porque assim, o Pato ontem tava mal, porque tava pensando na seleção, de Abacuato e tal. Mas assim, por que não saiu com o Rogério? Mas velho, só um instante. O Rogério, eu concordo com você que tá numa boa fase. Só que o Rogério é um cara de lado de campo. Você joga o Chapecoense em casa, o que você pensa? Os caras vão vir na retranca. O que eu vou ter que fazer? Cruzar a bola na área. Você precisa do centroavante de referência. Precisa de um pivô. Se você entra com o Rogério, você espalha o time pela beira do campo e o Chapecoense fica ali concentrado no meio da zaga, um monte de cara com volante, faz uma parede ali e aí? Você tem que ter um centroavante. Mas agora, qual é a sua conclusão? Você tem uma conclusão a respeito? Então você elegeria o culpado pela derrota ao Osório, é isso? Não, lógico que não. Os culpados sempre são os jogadores, porque o Osório está fazendo um bom trabalho no São Paulo, na minha opinião. Entendi. Mas assim, o Osório ontem, eu acho que ele errou, assim, ter saído com o Luiz Fabiano, beleza? O Luiz Fabiano jogou o primeiro tempo, mas tinha que ter tirado o Luiz Fabiano no primeiro tempo. Porque o Luiz Fabiano não triscou na bola no primeiro tempo. Aí todo mundo fala, o Pato estava triste porque não foi convocado. Mas, pô, se tivesse outro cara junto com o Pato, que queira ou não, o Rogério é esse outro cara que, tipo, dá mais velocidade, tem mais toque de bola, porque o Luiz Fabiano tá morto. Não dá pro Luiz Fabiano jogar mais. Mas, velho, o centroavante tem que a bola tem que chegar na área. Qual a oportunidade que ele teve limpa? Vamos dizer assim, muita gente fala, podia ser o Damião, vai, vamos colocar um cara na mesma característica. O Damião, se você não fizer a bola chegar dentro da área, não tiver cruzamento, não tiver a bola pra ele, ou ele vai fazer gol, ou no jogo ele não concordo, vai fazer nada. Entendeu? Eu concordo com você que o Luiz Fabiano não teve mobilidade. Concordo com você. Ele não é um cara que tem mais a mesma mobilidade e não teve mobilidade. Mas ontem, mesmo que ele tivesse mobilidade, não ia acontecer nada. Eu não via situações de jogo ali que você fala assim, olha, se ele tivesse se movimentando mais, ofereceriam a bola para ele. Porque simplesmente a bola não chegava. Tudo morria na intermediária, com passes errados, tudo morria, cara, sinceramente. Então eu não consegui nem julgar o futebol do Luiz Fabiano, porque tudo morreu, cara. Tudo morreu antes de chegar na etapa de se julgar o Luiz Fabiano. Eu vi o Rodrigo Caio bem, o Bruno também, né? Jogaram menos pior, né? Agora, inclusive, só eu queria que... Não, o Rodrigo Caio, eu acho que jogou muito bem. Então, eu queria que o Dinho, que como São Paulino... Não, gostei, eu gostei. Inclusive, tem uma pergunta. Mas o Dinho, São Paulino, ele... Não, eu quero saber. Ele descobriu que é São Paulino agora, no celular. Não, ele tá muito bem. Faz uma pergunta aí pro ouvinte, vamos ver se você tá entendendo. Eu queria responder uma pergunta. Muito bom, ah, você queria responder uma pergunta sobre o São Paulo? O que você acha que o São Paulo foi mal ontem no jogo? Bom, o São Paulo foi mal ontem no jogo porque não exerceu a função de jogar bem. Entendeu? Se tivesse sido bem, com certeza não teria sido mal. Olha, ótimo. Não, e ele empatou porque não perdeu nem ganhou. Tem muito comentarista assim, hein? O Capela, é pra você mandar aqui um chupa pra Tayana Santana. Acho que ele deve ter pegado. O Capela é o cara que mais pega mulher no stand-up. De longe é o Capela. Mais que o Sainz, demais que a galera toda. Aí, não, já pendurei a chuteira. O Capela é o que mais pega. De mulher, com ele. Posso te falar uma coisa? Fala, Capela. Tão legal. Como é o nome do ouvinte que ligou? Edson. Eu achei tão legal essa conversa de vocês. Vocês estão de parabéns. Sabe o que parece, cara? Não. Sabe aqueles programas de relacionamento que o cara liga e fala, pô, minha mulher saiu, me traiu. É, mas eu não tô muito afim de relacionar com ele, não. Mas aí, não. Aí ele liga na rádio pra ajudar. O que você acha que eu faço, cara? Ele é uma coisa. Pô, por que ele não começou jogando com o Rogério? Aí você, ó, cara, sabe o que acontece? O Rogério é um cara que não tem visão. Eu falo, ah, mas aí, meu, aí fica complicado. Mas não deixa não ser, velho. É uma DR. No final, qual foi a conclusão? Eu achei que ele ia falar, vou parar de torcer pro São Paulo, vou torcer pro Corinthians, cara. Não, isso não. Achei que ele ia falar isso. Esse tipo de conselho a gente jamais dá. Entendi. A gente prefere dizer pro cara se matar. Mas eu achei... Mas achei bonitinho, cara, você querendo, sabe, confortar. Ajudar, Não, é lógico. É muito legal. É nosso dever. Olha, você quer ver agora? É um CVV da bola, praticamente. É um CVV. O cara ali fala, olha... Momento de conforto ao ser humano. Muito triste. Viu, olha, a gente foi mal, mas ainda estamos no G4, cara. É. Deu sorte. Tua mulher te traiu, mas você ainda tá pegando também. Fala R4. Pra outro, Fala R4. E eu que não como minha mulher faz 15 anos. Mas quem beija é você. Fala R4. O que você acha que acontece com o São Paulo, que joga mal contra o Santos, vai lá, ganha do Grêmio lá em Grêmio, e depois joga mal contra o Chapecoense de novo. Você sabe o que eu acho? É tipo uma gangorra. Porque é o seguinte, você não tem elenco suficiente, você não tem jogadores de qualidade suficiente, você tem jogadores instáveis. Você, quando vai montar um elenco, também você tem que ver o seguinte, você não pode montar jogador só porque você acha que o cara é bom. Você tem que conhecer o jogador e falar, como que é esse cara? Não é só saber se ele é bom de bola, é saber se o cara ele é um cara que ele tem uma constância, você entendeu? Você tem que saber a constância desse atleta. Como ele é? Ele é muito irregular? É que ele alterna muito? Como que é? Sabe? Você tem que saber. É verdade. Isso é saber montar elenco. Não, você foi bem. Inclusive, eu queria perguntar pra você e pro Edson. Porque vem do jogo ontem, viu? Eu analisei bastante o jogo. Eu fui narrando. Você foi, Severo? Mas você narrou? Não, eu tava narrando, exatamente. Foi bom até o jogo de ontem, que eu consegui mandar bastante WhatsApp durante o jogo. Tava tranquilo, né? Tava fácil de mandar. Tava tranquilo. Não tinha chance de gol, né? É, exatamente. E quando eu pude pegar na bola, eu desencenava. Ia tomar água, porque não tem problema. Então, até sobre isso, que é questão da estabilidade, que ele falou bem. O relacionamento é feito de instabilidade, como você falou. Essa pergunta. Tô com a minha mulher há 40 anos já. Isso é muita coisa. Daqui a pouco é bodas o quê? De ouro, né? Olha só. É bodas, bodas de ouro é aquele negócio. Mas você, velho, já quer saber do jogo, não é? Não, eu vou perguntar rapidinho. É bodas de ouro é aquele negócio, né? Você faz o álbum, depois, 2 anos depois, a maioria das pessoas morreram, que é tudo velho que vai. Silvério, eu fiquei de passar o Natal em casa. Se você puder adiantar. Não, eu vou rápido. Eu vou falar. Natal eu gosto, viu? Eu passo lá. Você gosta mais de Natal ou de Ano Novo? Ah, eu prefiro mais o Natal, porque reúne a família, Ano Novo explode tudo, eu assusto, né? Enfim, e a pergunta é o seguinte, ouvinte, você vai jantar o que hoje, hein? Mas que tem a ver o São Paulo, mas não é possível. Ô Edson. Oi. Mas eu você falando a respeito, porque joga bem, joga mal. Meu Deus. Olha, entenda, cara. Você pega aí o Carlinhos, né? Você vê, o Carlinhos passou, é o tipo do jogador que passou a ter importância dentro do São Paulo, tá? Passou a ter papel de protagonismo dentro do tricolor. Isso é preocupante. Ele passa a ser, de repente, uma solução para o Osório, mas não deixa de ser preocupante. Porque a história do Carlinhos mostra que ele não é um jogador com o qual você pode contar no papel de protagonista. Entende? Não, então, sim, então quando você vê que você tem que contar com um jogador como o Carlinhos para ser protagonista da sua equipe, aí você começa a ver que você vai ter que contar com instabilidade. Porque o quê? É um jogador de razoável apenas para bom, com muita boa vontade, você entendeu? Que ele é um jogador que no decorrer da sua carreira, quando muito ele teve alguns lampejos de bom lateral esquerdo, e aí você fala assim, pô, então, mas ele tá... Ontem ele era um dos caras responsáveis pela armação, tá? Então, mas tava errado. Mas não é porque não sobra, mas não é que tava errado, não tem elenco. Não, sim, Sombra, mas assim, por exemplo, ontem a função do Michel Bastos tinha que ser a função do Carlinhos, tinha que ser ao contrário, porque o Carlinhos é de ponta, o Carlinhos joga na ala, ontem o Carlinhos jogou no meio. Mas tem que ser ao contrário, porque pelo menos o Michel Bastos pode sobrar uma bola, porque ontem ele foi ridículo, mas assim, pode sobrar uma bola e ele chutar lá do meio do campo. Mas vamos entrar num acordo. Eu sei que eu e você temos que fazer um acordo e nenhum dos dois aqui é responsável por esse acordo, mas nós vamos ter que fazer um acordo. Outro dia eu cansei de ficar respondendo o nego pelo Twitter, e-mail e ouvinte, que tava massacrando a gente aqui, porque o Carlinhos estava na ponta direita e o Michel Bastos estava atrás. Agora a culpa do Osório é porque o Michel Bastos estava na ponta direita e o Carlinhos estava atrás. Vamos chegar num acordo, gente. O Michel Bastos já manifestou que queria jogar na ponta direita. Agora o Osório mantém o cara na ponta direita e há torcedores falando, não, mas ontem tinha que ser o Michel Bastos jogar de armador. Mas o Bastos disse que quer jogar de ponta direita. Aí quando tira da ponta direita e joga ele pra função de armador ou joga pra lateral esquerdo, aí ele sai fazendo biquinho, aí fala, tá vendo? Por que não deixa o cara de ponta direita? Não, é impossível chegar num acordo. Eu acho que a ponta sempre funciona mais, viu? Eu acho que Calção, a Oi. Ponta é melhor? A ponta é melhor. Se você apaga o ponta, aí todo mundo na vibe fica bravo. Então, Edson, o que eu quero dizer... É velha da janela. Tá só, que sol desgraçado, que assim, chuva ruim, tudo é ruim. O próximo ouvinte vai ter um outro ponto de vista. E o terceiro vai ter outro ponto de vista. A gente tem que confiar no Osório. Ele é um deus? Ele não é. Mas ele não é o pior técnico do mundo. Entendeu? Agora, num resumo geral, o que a gente tem é um elenco frágil, extremamente dependente de alguns nomes, do bom desempenho de alguns nomes, você entende? Eu prefiro enxergar que ontem nós tínhamos Pato em campo, Luiz Fabiano em campo, que o Pato ontem teve uma noite muito ruim, que aquele jogador... Olha, ontem a gente tinha um ataque com Pato, Michel Bastos e Luiz Fabiano, que não tem torcedor que pode reclamar. Ah, evidente. Sim. Daqui a pouco tá Allan Kardec. Tudo escalado na mesma posição que todo torcedor idealiza. Três jogadores que tiveram uma atuação pífia, ridícula. Teve o Thiago Mendes na posição de volante que todo torcedor considera ideal, né? Teve lá o Wesley, que gostem ou não gostem, atuou na posição dele, que seja meia ou segundo volante. O que vai se contestar só é o Carlinhos. A única coisa. E que no segundo tempo, ele tirou e botou o Rogério. E que mesmo assim, o São Paulo não conseguiu criar uma chance de gol. O Centurion entrou também. Então, mas pelo menos, Sombra, eles foram mais pra cima, né? Não criou nada, cara. Ficou numa jogada, tipo, pra ponta, cruzamento na área, tentando o Luiz Fabiano, tudo. Mas, assim, eu não tô criticando o Carlinhos, eu só tô falando assim... Não, mas que, não tipo, tem problema criticar. A diferença é, tinha que ter trocado os dois, entendeu? Porque, assim, o Carlinhos é melhor na ponta. E, na minha opinião... É melhor na ponta? Porque o que eu fui massacrado já por ouvinte, dizendo que é um absurdo o Carlinhos na ponta, entendeu o que eu tô dizendo? A gente não vai chegar num acordo. Não, sim, entendi. Você entendeu? Cada torcedor tem uma seleção na cabeça, tem um time na cabeça. É impossível chegar nisso, cara. É impossível. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não sou dono da verdade, nem o Osório, nem você, nem o próximo ouvinte que ligar. Nós temos um elenco frágil. E ontem, apesar de às vezes o Ganso ter às vezes uma atuação apagada, foi notória a falta que o Ganso faz, não só às vezes pela qualidade do que ele apresenta quando atua bem, mas pela falta que faz um jogador do perfil dele, que atue como um armador, que faça aquela ligação, entendeu? Ou seja, nós temos um elenco fragilizado, cara. Vocês têm o que a gente chama na França de elenco fraco. Elenco fraco. Exatamente. Elenco fraco, cara. Ó, nós estamos... É bem demais na tabela para aquilo que nós temos. Não, com certeza. Com certeza a gente está bem. Estamos em quarto. Vamos torcer aí para ganhar do Avaí, né, num domingo. Espero que o Ganso joga ou não? Dizem que não, hein? É, vai ser complicado, Sombra. Não, vai, mas não é mais complicado do que foi contra o Grêmio. É. Sinceramente, era mais complicado contra o Grêmio. É. Teoricamente, sim. Quando você ligou a TV no domingo à tarde lá pra ver Grêmio e São Paulo, você já não ligou com a sensação da derrota? Seja sincero. Com certeza. É, se você vê na tabela antes e fala assim, ó, tem Grêmio em São Paulo e Avaí em São Paulo, onde você vai se dar mal? Contra o Grêmio. Muito mais, né? A probabilidade. A probabilidade muito maior. Agora, o problema do São Paulo não é nem tanto... Queria tirar uma dúvida depois com o Dinho. Não, se ele tem mais medo do Grêmio ou do Chapecoense. Cara, na verdade, eu tenho medo mais do Chapecoense. Por quê? Porque o Chapecoense vem de Chapecó. Ava. E o Grêmio vem de Grêmio. É, exatamente. E o Grêmio vem de Grêmio. É, e aí assim, eu tenho um problema em Chapecó, eu tive um relacionamento. Você teve? Tive, e não deu muito certo. O que tem a ver isso com São Paulo? Nada. Nada, mas você perguntou o que eu acho. Ah, entendi, por isso você tem medo. O trauma dele vem daí. Falar de futebol. Mas é. Tá, obrigado, Dinho. Manjamos tudo de futebol. Ô, Edson. Oi. Quer falar mais alguma coisa? Ah, só pode chorar. Você precisa de telefone de psiquiatra também. Ligar pela primeira vez, né? É. Foi difícil pra caramba. Tá certo. Mas, pô, gosto de vocês pra caramba, tipo... Admiro muito mesmo o trabalho de todo mundo aí. Obrigado. O Mano não tá aí hoje, né? Gente, o Mano. Mano foi pra... Ele está na Champs-Élysées, lá na França. Mano. É. Que bom, né? Você acredita nisso? Quem pode. O cara não tá nem aí com euro, bicho. Não tá nem aí com euro lá na... Pagou em 12 vezes e vai embora. 12? Que nada. Ele foi visitar o Jordi no asilo, o Mano. Mas, gente, obrigado, gente, tá? Boa noite pra vocês. Tudo de bom, bom final de semana pra vocês. E, se Deus quiser, nosso tricolor, Sombra, vai conseguir chegar pelo menos no G4. Eu não vou falar de título, porque... Mas eu me pergunto, será que é bom chegar no G4? É bom, Sombra, só por quê? Porque no ano que vem, será se Deus que quiser... Lógico, vai contratar o ano que vem. Ó. Essa diretoria vai... Ô, Domênio, vai... Você conhece bem a minha senhora, minha querida mulher, né? Conhece bem. Conheço. Ela é muito São Paulina. Ela olha, tipo, o jogo de São Paulo ontem, ela olhou e falou: pra que que esse time vai chegar na Libertadores? Sem dinheiro, não vai ter reforço. É vai diferente. Entrar pra passar vergonha, não, pra ser eliminado pelo Emelec. Olha, é diferente. Ela é São Paulina e pensa que não vai. Não, mas quando um time vai pra uma, Libertadores da América... Aquele Palmeiras que jogou a segunda divisão e foi na Libertadores. Quando qualquer time vai pra uma Libertadores... Você arruma um jeito de fazer um time melhor. Agora, se não vai. A minha mulher pensa: ir pra passar vergonha é melhor não ir. Se o São Paulo não classificar pra Libertadores, o investimento é muito menor. Então, muito menor. O time já tá no vermelho. Eu vi o tal do arruma um jeito, tá? No balancete do São Paulo, tá em 272 milhões de dívidas. Sabe por quê? Porque aumenta a romba. O buraco vai aumentando. Aumenta a romba. Aumenta a rombo. Rombo. Esse tal de dar um jeito de arrumar elenco, tá em 272 milhões de dívida. Essa é a questão. Cara, só isso, cara. Só isso, Luciano. É fácil. É só entrar na conta, dizer um dinheiro rapidinho pra vocês. Ajuda. Domênico, quantas vezes o Palmeiras não entrou na Libertadores nos últimos anos? Ah, entrou algumas vezes. E quantas vezes não teve que dar 2010, um jeito de montar elenco pra disputar a Libertadores? Tudo bem, eu concordo, mas montou. E quantas... Montou. Pode não ter sido o melhor de todos aí. E se não fosse... Mas não passou vergonha, não. 2003 era ruim o time, viu? Olha... O ataque era Caio Mancha e Vinícius sem breque. O ano que o Palmeiras ia disputar a segunda divisão, que foi agora, 2013, acho. Foi. O Palmeiras disputou a Libertadores. E passou de fase. Só passou da primeira fase. E quando pegou... O Tijuana. O Tijuana. É. E nós jogamos lá no gramado artificial, nós empatamos lá 0-0. O problema foi aqui que o frango Bruno, do Bruno, né? O frango do Bruno, aí a botava, porque o Palmeiras ia passar também pra, das oitavas para as quartas. Não, menino. O Palmeiras passaria e eu não sei não, hein? Eu lembro. Eu não sei não, hein? O armador do Palmeiras era o Souza, cabelo de cruz. É, o... Torcedor. Foguinho. É. O torcedor, ele quer saber... Bicho, o torcedor, ele quer saber de time, mas não quer saber como que paga. Não, isso é verdade, isso é verdade. É, o torcedor não quer saber quem... Porque ninguém comemora. Ah, o teu time tá devendo mais. Mas, Domenico, se pega uma Libertadores, pega de frente com um time estruturado, vamos supor, o São Paulo teve um ano... Ele pegou o Galo na Libertadores, no confronto, quando o Ronaldinho falando, quando tava falando, desculpa, o São Paulo passou vergonha aquele ano. O Galo passou por cima de São Paulo, aquele 4-0. Mas isso é mais oportuna. Se você não for preparado, você vai tomar, Depende. Tem que ser estrutural, Não, eu discordo. Eu discordo. Palmeiras e Grêmio, semifinal de Copa do Brasil. O Grêmio era muito melhor, mas muito melhor. E não tinha um cara que veio na mídia e falou assim, o Palmeiras passa. Todos eles falaram, ih, já foi, Grêmio na final. Grêmio na final. Olha, o Palmeiras foi lá e pipocou os caras lá dentro e pipocou aqui dentro, filho. Eu não acredito mais nesse negócio desse. Futebol brasileiro, planejamento. Não, mas eu acho que... Mas eu não acredito em milagre também. Um time que é uma porcaria e de repente vai numa competição... Libertadores da América. Pera só um minuto. Às vezes a... Os dois são muito rivais, assim, não interessa qual time. Lógico que não interessa. Camisa é camisa. Lógico. Olha, olha aqui, ó. É verdade. Olha aqui, ele deu um Google. Assinado Charles Miller. Chaplin. Capela tem olha, o Capela tem toda a razão. E, temos dois exemplos aí claros de times campeões das últimas duas Libertadores que não eram os melhores. O River Plate não era o melhor time. Não era, hein? Pode ser. O River Plate, ele ficou na última rodada dependendo de um resultado pra poder classificar. Mas então isso não é bom. Classificam 18, ele é o 18º. Mas aí que tá. Então, ele foi o 16º time classificado. Dos 16. Dos 16. Mas a regra de quê? Não. Ele classificou. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Ele sofreu. Eu tô dizendo o seguinte, que nem sempre o melhor em mata-mata ganha. Então é claro que se o São Paulo montar um time mais ou menos... Esse time que tá de São Paulo não é ruim, gente. Ele precisa de um ou outro. Não, eu não acho isso. Não é isso. Eu acho que tá desarrumado, é diferente. E você precisa de uma, duas, três peças pra você encaixar, e o time encaixar e vai bem. Mas precisa de tempo, Domênico. Porque não leva tempo. Desculpa, peraí. Estamos na 26ª rodada do brasileiro. E o São Paulo tá em quarto lugar, gente. Vai ter os caras quase sendo rebaixados, ganhando de cabeça. Exatamente. Ô, Domênico, mas, por exemplo, São Paulo vai pra Libertadores ano que vem. Se entra lá 20 milhões. Você acha que eles vão contratar jogadores ou vai querer pagar essa dívida? Depende do São Paulo. Deveria pagar a dívida. Eu acho que vai montar um time. Mas deveria pagar a dívida. Mas pagar a dívida não joga o clube pra frente. O que joga é contratar jogadores. Mas Capela, vai cair pra segunda divisão. Faz uma música disso. A dívida aumenta. O Sombra sempre diz. Mas o Portuga, a dívida aumenta, tudo, mas tá aí. Ó, o Flamengo que o diga, a dívida aumenta, aí vem campeonato, vem troféu, aumenta patrocínio, aumenta tudo, aí paga. Entendeu? Patrocínio. Acabaram minhas frases aqui, hein, galera. Com vocês. Edson, um abraço, boa noite. Boa noite, gente. Valeu. Com Deus aí. Era o Edson até agora. Era o Edson. Que isso, o Edson acabou com os créditos dele, velho. Vamos falar da Esser, Benjamin. Olha só, amigão. Todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel, não é? Bom, vou te dar a dica. Procure uma empresa que tenha reputação e cliente satisfeito de verdade. Eu vou te falar. Só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, além de localizações privilegiadas e imóveis com alto índice de valorização. Então, amigão, quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos. E para vocês terem uma ideia, 92%, olha que bacana, hein? 92% dos clientes comprariam um Esser de novo. Por isso, amigão, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Ó, conheça, a Esser Store fica na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, lá em Santo Amaro. Lá você vai ver um monte de ofertas assim, super bacanas. Esser Store, Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, Santo Amaro. Se você preferir, acesse o site esser.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil, pro Guilherme, pra toda a galera da Esser. É, e tá passando o avião do Estádio 97, anota aí. É, dia 28 de setembro, isso, dia 28 de setembro é o dia em que o primeiro ouvinte que entrar no ar e acertar quantas vezes ouviu o avião do Estádio 97 passar, vai ter a chance de ganhar uma viagem pra assistir U2 em Barcelona. Tá anotando aí quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97? Anota, tá bom? Leia o regulamento no nosso site 97fm.com.br. Apoio Singapore Airlines, que tá com uma promoção de passagens econômicas por $808 para Barcelona, tá bom? Consulte o site singaporeair.com ou consulte seu agente de viagens. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, Patrimônio Artístico Único na Europa. Esse é o Estádio 97. Oferecimento de HDI Seguros. Ed Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Hoje estamos recebendo aqui os humoristas Dinho Machado, o Rodrigo Capella, galera que está aqui no Estádio 97 e que hoje se apresenta lá no Picadeiro, né, Picadeiro, cara? Picadeiro Fan House. É verdade. Exatamente. Eles que fazem um humor musical. Uhum. Isso aí. Não é mesmo? Inclusive, eu queria que é Paulo Ricardo, queria reclamar. Mas com essa voz você não precisa nem anunciar que é o Paulo Ricardo. Obrigado. Você já sabe que é o Paulo Ricardo. Porque eu, como jurado do Superstar, estou muito chateado com esse rapazinho Machado que vive criticando esses programas musicais de talento. Ha! Eu pensei que era o Sérgio Malandro agora no momento. Ha! Glu, glu, piu. Oh, não, na verdade eu tenho um problema com esses programas, né? TV tem um programa, o The Voice, né? Que vai mudar um dos jurados agora. Tá saindo o Daniel, vai entrar o Michel Teló. É verdade. Foi bom entrar. Foi bom entrar o Michel. Não foi bom, não. Foi bom, cara. Porque foi o Michel. Bom porque, não, eu acho que o Daniel, se ele se inscrevesse no The Voice, ele não ia passar. Os caras se inscrevem, não, mas... Vocês são muito maldosos. Os caras se inscrevem. O Daniel é meu parceiro. Pô, Daniel. O humorista, quando usou, sempre fala: não, o cara é meu amigo. É uma homenagem. A gente brinca só porque a gente gosta. Mas você sabe que uma vez o Lucas Luco foi me assistir, velho. Eu zoei ele, fiquei com o negócio na mão. Porque com o quê? O coisa. Que não pode falar aqui. Não pode. É. E fiquei mesmo, de verdade, porque ele assistindo o cara, já viu? O cara é grande pra cacete. É gostoso, vamos falar a verdade. Pô, e beija bem, cara. Ai, que linda. Não, eu vi isso daí no Google. Você viu no Google, Eu vi no Google, essa parte eu vi no Google, juro pra você. É. E aí eu zoei, cara, e depois ele falou: cara, pode zoar à vontade, tem que zoar mesmo, não tô nem aí. Quem tá rindo assim, ó? É o Domênico. O Domênico, ele é ventríloco. É verdade. Ventríloco! Ele tem uma mão que manipula ele. É verdade. E o meu boneco tá dando risada. O seu boneco dá risada? Exatamente. Mas o que eu tava falando é que assim, Daniel, um abraço pra você. Você devia ter ficado no The Voice. Eu só acho uma falta de respeito. Não, ele saiu pra aprender a cantar, depois ele volta. Que absurdo. Não, não dá. As pessoas que vão lá cantam demais. Só que o cara tem 3 minutos só pra provar que é bom. Aí o cara fica nervoso, quer mostrar o seu melhor. Pô, aí o cara fala: já sei, vou cantar em inglês. Só que ele não sabe inglês. Ele fez inglês pela internet, entendeu? Sim, entendi. Aí o cara entra e começa. When you click, close the oblique, three can dead and down, flip it over go. Hang less, eu tio Cravis, Cravis, eu tio Cravis, get a motherfucker, baby. I love you so touch. Take it easy. Que assim, é assim que os caras cantam. O Domênico falando: cara, o cara conhece meu tio, velho. O cara tinha o Cravis. Sensacional. E o Lucas Luco, hein, Capão? O Lucas Luco, cara, o Lucas Luco eu gosto dele, mas... Você gosta? Tem um jeito, não, o Domênico é fã também. É mesmo? Não, o Capella gosta tanto que fizeram uma tatuagem juntas. O Capella tem uma tatuagem de diamante no pulso. É verdade mesmo. É verdade. A Nani Pipo olhou e falou: mano, que coisa de viado. Você tem uma ideia. O Domênico Gatto, ele tem um fã-clube do Lucas Luco, que é chamado Lucos por Você. Lucos por Você. Não, e com 2 Cs ainda, que vai igual o sobrenome. Fica igualzinho com o sobrenome. Domênico, parabéns, cara. Parabéns. Eu acho legal, mas já deu um toque nele. Tem uma única música que você canta, véio, que você precisava mudar, porque fica meio complicado de entender o que ele fala. Ele canta assim, ó. Momozinho, vamos fazer assim. Eu quero de você. Se coragem, não de você. Não fazer. Tá engolindo o microfone. Né? Não, parece que ele tá engolindo outra coisa. Com medo de morder, sabe? Ai, que gostoso. Parece a Marília Gabriela cantando. Mamãe, você gosta de mim? Juro, fica complicado. Já avisei eles. Tá mudando, tá cantando direito lá. Complicado. Muito legal. Muito hoje estamos aqui com o Dinho Machado, Rodrigo Capela, eles que fazem a comédia em preto e branco a cores. É isso aí. Por que essa, por que esse nome? Preto é porque e branco. Antes era eu e o Marrom. Eu Marcelo e o Marrom. Marcelo Marrom. E ele é considerado na escala de na paleta de cores. Afrodescendente. No Pantone. No Pantone. O Pantone é aquela régua de cores. É. O Woody só sabe disso que ele trabalhou na casa de tinta, mas eu não. É sério. O Marrom, ele falava, não, eu sou o preto dessa dupla. Estão sabendo. Comédia em preto e branco. Eu era supostamente o branco. E aí, eu acho que a gente tem que zoar negão mesmo, porque o cara nasceu com 40 centímetros a mais de piroca que a gente. Tem que zoar. Tem que zoar. Então, a gente brincava comédia em preto e branco, era um trocadilho. Aí saiu o Marrom. Tirei o Marrom pra dar uma melhorada no espetáculo. Ele se considerava o preto, então saiu pra não trocar o nome do show e tal. A gente é como se a TV, que era preto e branco, virou a cores. Tá aí, certo. Aí o Dinho entrou. Se fosse, né, fazer analogia, você seria comédia em preto e branco e. Eu já deu pra entender. Mas um Não, eu sou meio prolixo, hein? Se quiser parar, tá muito. Explica pra gente por que o nome é prolixo. É prolixo, viu? É meio ruim. Silvério explicando. Tomar cuidado. Ô, Silvério, explica pra gente por que o nome do espetáculo. Não, é porque é comédia, vocês fazem humor. Né? E o humor que começou lá atrás. Eu lembro que, ó, em 1912. Não, tinha um grande humorista. Quantas horas pra ele conta a história de prata, tudo. Antigamente as pratas eram diferentes, tinha aquela igrejinha na frente, as pessoas coreta. Ficavam, coreta. Hoje em dia tem muito bêbado, até não gosto de bebida. Vou falar pra você. E é por isso, o nome é por isso, né? Ah, deixa eu só manter meu emprego aqui. Posso manter meu emprego? Queria mandar um beijo aqui pra Sabrina Sato, que tá ouvindo a gente. E a Rita também, a diretora, que eu acabei de falar dela. Eu queria agradecer a participação que eu tive lá. Ó, o Rudy foi lá, arrebentou. Eu levei o Dinho também, sabia? O Dinho era tão grande beijo. O Dinho era tão gordo, quando ele veio lá na Record, ele apareceu na Record, vazou na Globo. O Dinho. Juro. O Ritsu não, velho. O Dinho era dois Portugas antigamente. Era não é, Dinho? Nossa, dois Portugas. É mesmo? Grande, então era grande. Antes do almoço. E o Rudy, quando foi lá, mandou um chupa Serginho. É não. Muito bom, garoto. Essas horas, inclusive quando o Rudy bebe todas as horas. Muito bom! O Dinho participou comigo. Primeira imitação do Serginho tava. O basquete de 5 minutos. Exatamente. Foi 1 e meio, pô. Qual foi a parte que ele fazia e eu não parecia? Por coincidência, tinha uns 7 minutos. A parte que foi a hora que eu fazia o Sidney Magal e ele não. Também a piada que ele fazia. Imitação, Serginho. Que louco. Qual era a piada? A melhor piada que você fez ele no ar? Muito bom. Você tava na padaria, ligou pra mulher? Eu liguei pra minha mulher, falei. Não, minha mulher me ligou, falou: garoto, amor, já comprou alguma coisa? Eu falei: Japão! Japão! Já comprou pão! Ai, era a piada do Japão, cara. E você, tá no seu carro esperando o sinal abrir, de repente, batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Lembrando que quem ligar aqui e disser pra gente: só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano. E também dizendo: olá, viva a pegação, ganha um kit da Olá. Tem clássico domingo, de manhã, hein? Itaquera, lá no Itaquerão. E o Wendel volta pra lateral esquerda. Atenção, corintianos, hein? Obrigado. Vocês estavam aí desesperados com a possibilidade de ter o Edilson. Obrigado, lateral Deus. Esquerdo. Eu preferia o Edilson. E o Capela é o clone do Edilson. Lateral de cara, clone. Cara, você acredita que já me falaram isso aí? Clone do Edilson. É verdade, você já parece o Edilson, isso, é. Jogando bola deve ser igual também. Não, jogando bola, meu amigo, você não tá entendendo. Jogando bola, eu dou aula toda quinta-feira, quem quiser dar uma olhada. É, de bocha. Bocha. É outra parada. Cara, sério, eu sou ruim de futebol, cara. Eu gosto de assistir, eu gosto mais de jogar mesmo. Nem de atrevido eu posso. O Capela, que pra quem não sabe, ele é paraquedista, ele é louco. Ele é tipo aquele cara que vai no Terraço Itália, pula de paraquedas e a polícia lá atrás. É, foi uma vez já. Duas, na real. Duas. Uma vez eu fui preso, eu saltei de um prédio, posei e a polícia me prendeu. É sério, isso é sério. Posei, tirou foto depois. Posei. Aí me levaram pra delegacia. Não, você não vai preso, né? Eu fui só detido. Aí eu fui convidado aí pra delegacia, só que era um convite irrecusável. Assim. Não, não, não, não. Aí eu cheguei na delegacia, tava cheia pra cacete a delegacia, faz uns 8 anos. Aí chegou lá, o cara falou, cara, o que aconteceu? Ah, esses caras saltaram do prédio ali e isso aí é proibido. Ah, cara, tá bom, mas como assim saltaram do prédio? Tava segurança do prédio. Eles subiram lá os 40 andares e se jogaram, mas subiram de escada? É, de escada. Ele falou, velho, os caras subiram 40 andares de escada, você só viu eles quando eles pousaram. Faz o seguinte, vai acordar seus colegas lá, depois você volta. Tá todo mundo liberado. Pô, o policial lá, pô, um matou o policial, o outro estuprou, não sei quem, tá, o cara pulou de paraquedas. Pulou de paraquedas, velho. Olha, eu chamo você de careca por causa do produtor do nosso show. Ô, Capela, e a história que você rompeu 3 fêmures da perna? Não, caraca, eu rompi só um. Não, não, mas ele arrebentou. Como 3, seu louco? 3. Tá zoando. É porque ele pulou da antena do celular. É sério? Parece falando de 2 pulmões, né? O jogador tem 2 pulmões. Eu saltei em Atibaia, a gente saltou de uma antena de transmissão e tal, de celular, né? Eu falo, saltei de uma antena de celular. Ah, mas celular nem tem mais antena, velho. Eu saltei. Nossa, eu juro que eu duvido que alguém pensou essa piada assim. Já, velho, já. O Mota pensaria, mas ele não tá aqui hoje. Ele deve ter pensado. Ei, Capela, hein, fazendo minha vez. Mas é sério, eu saltei, vim de Atibaia com o tornozelo, na realidade, todo moído. Caraca, velho. O que que deu errado já que você faz isso? Dirigindo até lá. O que aconteceu? Eu abri... Errou a altura? Não, abri meu paraquedas dentro da camada, assim, tava uma serração. Eu saltei no momento errado. Será que não era eu que o Tobias? Tava começando. Mas o que que deu errado? Deu errado nada, abriu. Meu paraquedas abriu, eu não tive visual de onde eu ia pousar, posei com o pé numa pedra tamanho dessa mesa aqui. Nossa, assim. Vixe. Aí dá pra ouvir o meu tornozelo quebrando na minha câmera. É mesmo? Dá pra ouvir. Pô, é igual quebrar um galho, né, cara? Fratura exposta? Fratura... Quase só me deu exposta porque eu amarrei, eu tinha uma bota que era... A bota segurou? Tem uma bota que é anti-torção, anti os cacete a quatro. Mas mesmo assim, quebrou... A pele é meio MacGyver. Só não deixou sair o osso. Mas o resto é louco. O resto deu ele tudo. Ele tem uma centopeia aqui no tornozelo. O legal foi quando eu cheguei no hospital, eu com medo do meu plano de saúde não cobrir esse tipo de coisa. Aí o cara, a gente com as camisas tudo paraquedismo, não sei o que lá. Errou, né? Não sei o que. Chegou no hospital, o cara, como é que você fez isso? Eu falei, caí de cima de um telhado. O médico, caiu do telhado? Eu falei, do telhado. Eu falei, que altura é esse telhado? Eu falei, uns 3 metros. Ele falou, 3 metros? Ah, uns 5, ele falou, tinha mais, não tinha não. Eu falei, doutor, tinha uns 100 metros, mas eu tinha um apetrecho que me deu uma moral aí. É. Eu falei, então beleza, eu vou colocar aqui queda de telhado, tá? Aí me operou lá e tá tudo bem. Agora tá todo mundo sabendo, inclusive. Agora eu quero que se dane, já faz 12 anos. Tá? Ô Dinho, o Raulzito perguntou aqui se você que dublava o Doug Funny. Nossa, nada a ver. Ele perguntou aqui. Perguntou pra mim, falando, nunca vi esse Doug Funny, velho. Não era, não era, era um desenho do SBT? Né? É, não era um desenho. Não sei. Era um desenho. Então não era você. Era lá. Então não era. Não, não é, viu? Não, não, não, não, eu não. Não chegou a ser um sucesso. Tem desenho agora. Ó, e tem uma notícia forte aqui do Palmeiras. Opa. Ó, atenção, notícia. Opa, palmeirense. Verdão. Pelo que me disseram. Fala de nós, mesmo pretzel, atenção. Palmeiras fala aí, acaba. Olha, grande notícia. Né? Vai. É. Acaba de fechar com o lateral direito o Apodir. Que Apodir? Pro ano que vem, né? Não. Verdade. Sério? Você tá de brincadeira. É, foi só o Sombra elogiar que o Palmeiras foi atrás. Essa história já vem rolando, isso não, é verdade, não pode ser, né? Não pode ser. Inclusive o Luiz Abidal é um dos caras que acabou de falar que é verdade isso. Não, não pode ser. Acabei de receber aqui um WhatsApp, né? Olha, o Rony, ele vende aqueles pretzel de rua, né? Ele... Ah, sim. Exatamente. Todo mundo tá... come você. Rony, tá... quem é o Rony? É a sua fonte? É, minha fonte forte. É um vendedor de... Não, não é um vendedorzinho, não. Ele vende, ele fica na marginal e o trajeto de Guarulhos até o CT do Palmeiras, ele ouviu um diretor falando isso. É mesmo? Então pode cravar aí a Podi no Palmeiras aí. Olha aí, torcedor do Palmeiras. A Podi chegando ao porco pro ano que vem, né? Pode aplaudir. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Pode aplaudir, tá vendo? Que coisa, hein? Eita, nós! Eita! Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Olha o avião do estádio passando! Tá notando aí? Esse é o avião que te leva pra ver YouTube em Barcelona! Tá notando, R4? Tô anotando, Som. Tô ouvindo direto. Saio daqui à noite, 10 horas, já tô ouvindo o programa tudo de novo. Beleza, anota mesmo, hein? Estádio 97 da Energia 97, trazendo mais ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Vamos lá, Dolô, tem mais ouvintes no ar, vamos lá. Alô? Alô? Alô? Opa, quem fala? Guilherme. Fala, Guilherme, tudo bem? Beleza, Dodô? Beleza, Guilherme do quê? Antiquela. Como? Antiqueira, capela. Nossa, eu achei que era anticapela, velho. Eu também. Mantiqueira, capela. Cara, é ateu. Não, antiqueira. Antiqueira. Não é man, não. É o antiqueira. Não, antiqueira. A-N-T-I. Meu Deus, já entendemos. Chama de ouvinte, porra. Quantos anos você tem? É o Serra da Antiqueira. Antiqueira. É capela com dois L's? Não, é capela com L só, mas o meu é capela mesmo. Ah, porra, falou que o senhor não é. Falou que o senhor não é original. Falou que o senhor não é original. Não é artista. Ah, merda, cara, sabe? Eu tô aqui pra ser julgado, não. A guerra dos capelas. Ele tá tipo. mas o meu aqui é de nascença. Ô, meu velho, quantos anos? 24. Assumiu. E qual que é o bairro? Assumido. Qual que é o bairro? Tucuruvi. Ah, meu vizinho. Ô, conheço lá, hein? Conhece? Bom, um abraço, seu Jamil, da Academia de Tucuruvi, aqui, gente boa. Isso é, bom. Isso aqui é uma verdade também. É bom isso. Aqui. Júlio César Castilho, meu parceiro também isso lá. Isso é bom. Você diria que sim ou não? Sim, mas é legal. É? Baixinho ou não? Não dá pra acreditar nisso, né? Isso. Bacana. É, legal, legal. Que isso? Vinha a pergunta, Zinho, não, coisas boas lá no Tucuruvi. Ô, Domênica. Estudei lá no Silva Jardim também. Domênica, por favor. Domênica é tua mãe. Queria pedir um favor pra você. Tua mãe, fala com a tua mãe, liga pra ela e fala com ela. Ô, gatinha, será que você pode... Será que você pode dar uma gemida pra gente? Pô, dá-lhe uma muqueta já no seu... Ô, velho, qual que é o time? Verdão. Verdão, nós. Ó, tem notícia... Ó, o Impretz, eu trouxe notícia fresquinha aí. Não, é verdade, E disseram que ontem, lá na saída dele, parece que ele já falou que sim, né? É um dirigente, né, da Chapecoense, já confirmou, né? Né? Não sei porque o Palmeiras fez esse tipo de contratação. Eu fiz uma pergunta pro meu... Mas o Lucas tá jogando mal bem, Domênico. Vai contratar o Podi? Não, mas aí que tá. Será que o Gabriel não tá saindo? Não. Que Gabriel? Não, é Lucas! É Lucas! Pelo amor de Deus! É verdade, eu confundo o Lucas com o Gabriel. Será que ele não tá saindo? Mas vai sair o Lucas pra vir o Podi? Mas se o jogador vai estar vendido pra Europa, de repente, pra um clube... Desculpa. Aí seria uma idiotice. E pra reserva? Ô, Portuga, tem um João lá que é muito melhor que a Podi. Não, mas de repente ele vem pra justamente ser reserva. Meu Deus, velho. Mas nem reserva dá. Não dá? Opa, não dá. Com toda a necessidade. Claro, eu também acho que não. Se vier, vamos ter que torcer pra dar certo. Mas, velho, pelo amor de Deus, que contratação... De repente, pra elenco. Que elenco? Fazer o quê com essa porra lá? Olha, Palmeiras B, existe Palmeiras B ainda? Ô, velho, eu acho que ninguém... Eu acho que ninguém acorda de manhã e fala, puta, hoje eu vou contratar o Apodi. Eu acho que ninguém acorda de manhã com esse pensamento. Nem pra elenco? Nada, mas nem pra... Elenco é uma palavra que é pra quem não serve pra nada, né? Você vai ver, Antônio Fagundes, Fernanda Torres... E grande elenco, grandes merda. E é tipo assim, esse que você acha que você não vai usar é justamente ele que vai jogar no jogo mais importante. Você não sabe. O Dinho me chamou aqui fora da hora e falou assim, pelo menos contratou o iPod. Não é iPod. Muito perdido, velho. Ô, meu velho. E agora é o Grêmio amanhã, hein? 6:30 no Pacaembu. Você vai lá no jogo amanhã, não? Não vou, Dodô. Não vai, não vou. Não. Tá certo. Porque tá caro? Porque sábado. Não, sábado. 6 horas da tarde, pelo amor de Deus, né? Fazer outra coisa, né, velho? 6 horas da tarde? Ah, sei lá, não gosto do horário, não. Prefiro... Até domingo de manhã é legal. Certo. Domingo de manhã é um dos melhores horários do Campeonato Brasileiro, eu acho. É que sábado, mas... 6 horas da tarde, ele mata teu sábado mesmo, né? Você tem que chegar um pouco pois antes é. Do jogo, você não pode sair à tarde pra tomar um negócio. Vai sair aí, cê... noite, aí à noite, já tá cansado pra caramba do jogo, cacete, você não sei, meu. Acabou o jogo? Exatamente. Sei não, cara. Mata o sábado, cara. Cada um tem um, né? É bem do estilo do cara. O cara é solteiro também. Faz porra, né? Não tem família pra sustentar. Sai do jogo, vai pra balada. Agora o cara já tem filho, caramba. É meio... Pior horário é domingo, 6:30. Deixa, ó. É domingo, 6:30, mata. Domingo, 6:30 é broxante mesmo. Não dá, não dá. Segunda-feira tem que trabalhar. O pior horário mesmo pra mim é sábado, às 9 da noite. Esse é de arrebentar com o bojoca do palhaço. Acho que domingo é pior, hein? Não, não, é que não tem domingo 9 da noite. Não, não, 6:30. Domingo 6:30 ou sábado à noite? Não, sábado à noite é pior, eu acho. Vai em jogo. Agora, Luiz Abidal falou uma coisa que é verdade. É. Ano que vem, 2016, tô certo? Sim, por enquanto sim. Vamos ter Jogos Olímpicos. João Pedro vai ficar fora muitos meses, hein? Talvez. Isso é verdade. Talvez, hein? tem um porquê, então. Ah, por que que vai pra seleção? Quem que disse isso? Ele foi pra todas, ou seja, aqui agora, justo agora que é a Olimpíada, vou falar, João Pedro! Seu idiota, vai ficar em São Paulo! Pelo amor de Deus, não sei, ué, mas estão botando fé que o cara vai pra seleção. Tipo assim, não tem nenhum lateral, por exemplo, o cara não vai levar o Daniel Alves queimando uma idade acima dos 23 com lateral direito. Se o Brasil for levar acima dos 23, você pode ter certeza que ou deve ser zagueiro, que não tem, ou deve ser algum outro atacante junto com o Neymar, um desses novos aí. Agora, lateral direito, vai levar um sub-23 mesmo. Não dá. Mas a Olimpíadas dura um mês, né? 15 dias de jogo. Não, mas tem muita preparação. Tem preparamento. E tem jogo amistoso. Então... Olha, tomara que o Lucas não tome amarelo, que jogue bem, que se machuque. Olha o Domingo com medo, velho. É, rapaz. É, mas vamos lá, já que se chegou mesmo, vamos torcer. Quem tinha Aldinho podia... Uma coisa... Porra. Não é? Uma coisa que eu fiquei assim... Se o ano passado aconteceu o do Natan e o João Pedro, os dois jogaram muito bem o ano passado. E esse ano os dois não estão sendo utilizados. E esse ano, quando o Natan entrou, ele só fez merda. E o João Pedro, meu Deus do céu, dá dor de barriga ver ele jogar. Ah, não achei que o João Pedro foi tão ruim, né? Ele não foi bem pra caramba, mas não foi tão ruim. O ano passado, em comparação ao ano passado. O João Pedro, viu, Norberto? As pessoas falaram mal dele por causa do corte que ele levou lá do Goiano, né? E foi o gol do Goiano, 1-0. Mas o Natan também, acho que ele participou de dois jogos, um inteiro e outro entrou na metade. Então... Olha, mas melhor que o Leandro Siqueira aí da zaga também. Ah, é melhor, viu? Sim. Eu acho que ele vai ter mais oportunidade. Você precisa... Tem dois jogadores, o Natan e o João Pedro, por exemplo. Você precisa contratar 23 jogadores? Mas olha, precisava formar o elenco, gente. Aí é que tá, vovó tem razão. Não, sim. Formar o elenco, beleza. O Palmeiras não tinha time de futebol, quanto mais um elenco. Não tinha time de futebol. O time era bizonho, então, ruim. Claro, então o Palmeiras teve que contratar um time inteiro e mais outras reservas. Se então, você perguntar para 5, 10 palmeirenses do que assistiram todos os jogos do ano passado, fala dois jogadores para mim que se aproveitavam ano passado. Eles vão falar Natan e João Pedro. Sim, e o Prazo, que era o goleiro. É. Ah, o Marcelo Oliveira eu também achava, viu? Marcelo Oliveira não era do Palmeiras. O atacante mas poderia lá, ter renovado um reempréstimo, sei lá. Não, ele já tava com o passe livre, era só ter feito... Ah, então ela podia ter pego. É. Eu acho que sim. Pra elenco ele é bom, sim. Hoje, pro Palmeiras, seria muito bom. Mas o único lugar que ele tá falando é na zaga. Porque a lateral direita só contratou um. Então é o João Preto e mais um, é normal. Agora, o único erro foi esse Leandro Siqueira aí que chegou depois. Eu acho. Nossa, horrível. Horrível. Então, foi ele, eu acho, só, viu? É, vamos ver, né? Mas eu acho que nesse aquele, ano... E aquele Felipe Gabriel também que chegou, não joga, não... Não joga nada. Ainda não jogou, né? Só tá quebrado desde quando chegou. Olha, o que o pessoal da Bocha falou pra vó é que ele... teve um problema de infecção com infecção. Qual é o problema de infecção com infecção? Infecção já é infecção. Tem um vírus que infecta, né? E aí ele perdeu muito peso. Infecção. Quem perdeu peso? O Felipe Josué, né? Quem? Não, que Felipe Josué? É. Quem é Felipe Josué, mano? Esse aí que o Jojo tá dizendo. É o menino aí que veio... Que veio aí, ele machucou de infecção. Então ele teve que... Machucou de infecção? Machucou de infecção? É. Meu Deus. E aí ele teve que ganhar os pesos tudo de novo, viu? Ele ficou igualzinho assim, fino. E aí, velhinho, quanto vai ser amanhã, hein? Vamos torcer, porque nós precisamos ganhar esse jogo, hein? É, tendo em vista, né, tudo que já aconteceu, eu fico receoso. 1-0 pra mim já é goleada. Ah, tá com cara certeza. De empate, hein? Não, não tem nada porque de empate, Palmeiras... não seca a pimenteira, porque o Palmeiras, não. Ele consegue empatar com o Corinthians, e perder o jogo seguinte. Consegue ganhar o São Paulo e perder o jogo seguinte. Eu nunca vi um negócio desse. Ah, você não viu o São Paulo? Sim, sim. O Corinthians empatou com o Palmeiras, isso eu concordo. Porque o Palmeiras estava na frente o tempo todo. O Corinthians empatou com o Palmeiras. Só que o Palmeiras jogou com o líder do campeonato, uma das defesas menos vazadas. E não, né, ganhou por um fator surpresa. Exatamente. Jogou melhor. Meteu três na defesa menos vazada. E jogou melhor que o time do Corinthians. Muito melhor. Exatamente. Não. Aí joga com o Goiás lá, joga com o Goiás em casa, toma um e joga com o Goiás fora e perde também. Não dá pra entender isso. É, o Palmeiras não dá pra entender essas coisas. Mas você sabe por que dá pra entender? O Palmeiras e São Paulo estão muito instáveis demais. Joga um jogo sensacional, outro não joga. Joga um primeiro tempo ruim, aí joga um segundo tempo muito bom demais. É, exatamente. O que aconteceu com o Fluminense, por exemplo? O Fluminense, nós jogamos o primeiro tempo digno de um time que tá disputando pra cair. E aí disputou o segundo tempo, depois do pênalti, hein? Não foi o segundo tempo inteiro, não. Passado o pênalti, né? O Palmeiras jogou como time campeão, cara. É impressionante, cara. Essa instabilidade num mesmo jogo é incrível, cara. É isso que eu me pergunto. Por que o Palmeiras tem que jogar um tempo só? É, não sei, cara. E já não aconteceu só esse jogo, não. Já aconteceram outros jogos, aconteceu isso aí. Mas, ô Guilherme, não se sinta privilegiado, viu? É, se você for ver aí... O único clube que eu acho que vem mantendo uma regularidade no campeonato, de bom futebol, uma constância maior, é o Corinthians. É por isso que tá na frente. É o Corinthians. O próprio Santos só veio apresentar um futebol melhor. Depois do segundo turno, né? Mais pra cá. O próprio Galo, que no começo do campeonato era dado aí... Inconstante. O próprio Galo. Tomou a naba do Santos aí de 4, pô. O Grêmio tá disputando o título. Que gostoso. O Grêmio também tá instável. Mas o Grêmio também, desses times, pra mim, é o que menos. Ele é instável, mas ele é o que menos. Né? Ele não toma de goleada, ele perde. O Grêmio, na verdade, depois que trocou de técnico, melhorou. Pra caramba. Melhorou e, a meu ver. Se manteve. Mas depois da troca. Aí, então, eu vejo o Grêmio até melhor que o Galo. Eu também vejo. Eu vejo também. Eu vejo o Grêmio melhor que o Galo. Grêmio, ele é que nem o Palmeiras. O Grêmio, ele teve a moral de meter 5 no Inter e perder pro São Paulo depois em casa. Não faz sentido isso. Mas ele não. Mas aí que tá. Foi a primeira vez, né? Não, mas peraí. Não faz sentido. Eu entendo até que você tá falando, cara. Faz sentido perder pro São Paulo. Assim como o Grêmio ganhar do São Paulo aqui também pode fazer sentido. O que não faria sentido seria o Grêmio perder em casa. Por exemplo, para Chapecoense. Isso não faz sentido. Isso não faria sentido. Nenhum. Como o Palmeiras perdeu pro Goiás. O São Paulo perdeu pro Goiás. Paranaense. Aqui em casa. Isso não pode acontecer. Paulista. O Goiás só perdeu para um paulista nesse campeonato, que foi a Ponte Preta. É verdade. Nem o Corinthians eles se perderam. Agora, nem o Corinthians ganhou do Goiás. Eles meteram 4 no Santos, ganharam do Palmeiras, ganharam do São Paulo. O Grêmio perder pro São Paulo domingo, não tem problema. O São Paulo tá na bunda do Grêmio. Ai, que gostoso. São Paulo tá no G4. Ai, que delícia, menina. Entendeu? Agora, assim como o Grêmio, se o Palmeiras visitasse o Grêmio e ganhasse também, seria normal. Aí perdemos de um lá, hein? Olha, você quer ver um resultado que eu achei meio... Ontem? Aliás, perdemos do Grêmio de um na estreia do Marcelo lá, no Palmeiras. Exatamente. Ó, resultado complicado ontem foi o Flamengo, cara, que jogou como se fosse em casa, com 70 mil negros torcendo. Tomar nabinha do Curitiba, hein? Hã? Tomar nabinha de Curitiba. Vou falar uma coisa. Eu saí do palco, fui ver o celular, eu falei, não é possível. E vou te falar, no primeiro tempo era pra ter virado 3-0. Aquela saída do goleiro. Hã? O que foi aquela saída do Paulo Vitor? É. Meu Deus do céu. Ah, mas a culpa não foi do Paulo Vitor, não, cara. Foi o zagueiro lá. A saída dele foi demais. Foi demais, demais. Ele tava sozinho, não tinha o que fazer. Beleza, ele ia tomar o gol. Ele ia tomar o gol? Parado. Acho que ele fazer o que ele fez. O erro dali foi... O erro foi do cara do Flamengo, que deixou o atacante do Curitiba em condição. A zaga inteira saiu, o lateral lá, acho que era lateral do Flamengo, ficou lá passeando na linha de fundo. Louco, cara. O cara é louco, meu. Cara louco, né, Calção? É, com certeza, meu. Ô, Guilherme, então deixa o seu palpite pra amanhã. 1-0. E a avó diz que a torcida do Palmeiras tá abandonando, só tem 15 mil. Não falei isso. A avó falou aqui. Não, é mentira. Só tem 15 mil vendidos, a avó diz que tá abandonando. A torcida organizada disse que vai cantar amanhã. Vai cantar amanhã? Ele queria cantar, mas... Esse é o problema. A torcida organizada cantar. A última vez que não cantou, o Palmeiras ganhou. É melhor não cantar. Melhor ficar todo mundo sentadinho. Olha só. Ah, velho. Acho que isso um pouco influi. Deixa cantar. Deixa cantar, não. Quem tá comandando essa cantoria? O Daniel? Olha, o Dinho vamos, tá vamos preocupado se é o Daniel que tá puxando a cantoria. Não, não é, não é. O Daniel é São Paulino. É São Paulino? O Daniel é São Paulino. Pô, por isso que o nosso time não vai passar. Tá bom, meu velho. Posso mandar um abraço aí, Dodô? Devo. Manda, gostosa. Vamos lá, ó. Vinícius, Luiz, Thiago e Luiz Thiago e Luquinhas Carnicelli. Os três lá da Steffs e o pessoal, o resto do povo da empresa aí que tiver ouvindo, um abraço a todo mundo aí. Você viu como é que é? Ele puxou o saco dos patrão e o resto da empresa que tiver ouvindo, um abraço aí também. Então, pensando por esse lado, não, porque nenhum deles é meu chefe. Só um que era, mas não é mais. Aproveita, velho. Você quer manter o emprego ou não? Não, mas meu chefe não gosta de futebol. Ah, não, ele odeia futebol. Talvez seja por isso que ele é chefe. Porque quando você tá aqui na rádio, ele tá trabalhando tá e ganhando carta, entendeu? Tá, tá subindo de carta. Você tá preocupado com o time, ele tá tripando, velho. É que os caras que ligam aqui quer mandar abraço pra todo mundo. Eu tô impressionado com a quantidade que de ligação e mensagem que eu tô recebendo. É meio uma grande show aqui, né, velho? Não falam sério, comigo o dia inteiro, mas agora são todos meus amigos. Manda um abraço pra mim, manda um abraço pra minha filha, o Alan, teu amigo. Gente que nem te ligava mais. Gente que nem me ligava, o Alan, por exemplo, ele que fez a abertura e o encerramento da Copa do Mundo no Brasil. A empresa dele. Que mico, hein? É que mico. É esse cara. O Alan e ele tá com a filha dele, a Gabi, no carro. Beijo, viu, Gabi? Ô, Gabi, conforta seu beijo, pai, viu? Conforta seu pai, que a trolha é grande. O Alan que fez, ele tomou uma trolha, mas tá ali. Meu parceiro tá ouvindo. Mas tem uma galera aqui, ó. Muita gente. Eu também falei assim, ó. Quem mandou mensagem no meu WhatsApp pedindo pra mandar um abraço? Um abraço. É. Sinta-se abraçado. Pronto. Aí quando a pessoa te encontrar, você fala, ó, aquele abraço lá foi pra você, você lembra? Você fala isso pra todo mundo. Só você. E é legal que aquele abraço depois das 6 da tarde, num dia de calor como esse, é um abraço confortante, né? O cara não usar bojão. Ricardo Loredo ai, falou que foi no seu show sexta passada. Não fala qual foi a opinião dele. Não, ele quer ouvir um negócio de texto de funk. De funk? Não é perigoso, eu não gosto, hein? De funk, velho. Eu não gosto de funk. Mas quem gosta? Você gosta sim. Não, eu gosto de funk, tem, mas viu? Os caras precisam pensar, cara. E porque... bipolar, eu não gosto de funk. Não, mas você tá pedindo demais, Capela. Você quer que o funkeiro pense? Porra, Capela. Não é, cara. Você já viu essa música do Fluxo? Vai, como é que é? Tava no Fluxo, encontrei a novinha no grau, sabe o que ela quer? Oh! Uau! Você já viu isso? Eu, depois que eu ouvi essa música, eu nunca mais deixei meu GPS descarregado. Eu comprei já o Waze, comprei aquele Tom, comprei o Navigator, comprei todos. Pra não correr, esse dia parei no posto e falei, amigo, sabe como é que eu faço pra chegar na Rádio 97? Eu falei, ó, segue o Fluxo, vai, não, cacete, não, cara. Não, melhor vai não. Que eu tô seguindo o Fluxo, passa alguém e acha que eu tô no grau. Tô ferrado, não vou. Ô, véio. Guilherme, um abraço pra você, boa noite, abraço. Bom fim de semana, cara. Alô. Valeu. Mais uma coisa, posso falar mais uma? Fala. Abraço meu pai, se eu não sei se ele tá ouvindo ou não, mas abraço meu pai e um amor ela, minha namorada. Isso. Boa, tá velho. Bom, cara. É isso. Valeu. Aí. Beleza? Boa. Obrigado, falou. Abraço. O R4 Santos joga completo, hein? Completo, né? Pra ganhar do Corinthians, completo. 2-0 lá e vai estar 35 graus domingo. Puta, joguinho bom, hein? Acordar domingo 11 horas da manhã, graus. Né? Legal. Hã? Você acorda 11 horas da manhã. Tomando café e rindo. Vai estar só um calor, até só o lençol, não tem cobertura. É. Né? O lençol, assim, só com os olhos pra fora. Assistindo ali o jogo. Sabe que eu fico pensando aqueles caras de torcida organizada? Porque o cara de torcida organizada, ele não dorme, ele já vem do sábado. Aí você fica. Ele vai na maratona da cana, né, velho? Tem coreografia, tem tudo. Eu não sei, eu não vou torcer pra ninguém nesse jogo, cara. Torce pra cair uma bomba. Torce pra cair uma bomba lá, velho. Quem tá atrás tem que comer pra cá. É porque aí cada um perde 2 pontos. Cada um perde 2 pontos. É. Ah, tá com medinho, né? Ah, tá com medinho, né? Azedão, vai dar Santos, Azedão? Tá torcendo o pessoal em paz. Mas você é jornalista, sabe? Tá, analisando quem que goleou e quem perdeu no meio de semana. Quem que goleou? Quem goleou? O Corinthians perdeu e o Santos goleou. Evidentemente, Santos, melhor time aí do segundo. Mas qual foi a goleada melhor, a do Santos ou do Palmeiras? Do Palmeiras melhor. Não, o Palmeiras foi uma sorte também, vamos ser sinceros. Palmeiras é melhor. Pera aí, o cara que furou aquela bola lá. Bem melhor. Era pra derrubar o treinador. A diferença é que o Santos pegou um time bom. O Palmeiras não. Fala agora, sinceramente, é meu time bom. O Galo é bom, o Fluminense é uma porcaria. Ué, a diferença é essa. Se o Palmeiras for um gol, não, tem as diferenças aí. O Fluminense pegou em casa, jogou em casa. Ah, mas o Atlético é melhor que o Fluminense. Jogou fora de casa. com o Fluminense. Não, não é ruim, ainda, não. Uma não é ruim, em casa com o Barcelona. Ele está ruim, não é ruim. Olha lá, olha lá. O Fluminense há 6 rodadas era o 4º lugar, meu amigo. Ó, o Rodolfo aí, descer, Rodolfo, vai, fala aí. Uma coisa é jogar em casa com um time bom igual o Galo, outra coisa é jogar com o Fluminense. O cara quase não chegar a bola repetir, e derrubar o técnico. Vou repetir de novo. O Fluminense tem os problemas dele. O Fluminense há 5 rodadas atrás, 6, era 4º colocado. E é legal ver aquele, o filho do Nelson Batista, porque 2 meses atrás ele foi na ESPN, eu tava vendo a entrevista e hoje repetiram pra caramba. Ele falou, pode vir o projeto que for, quem for, eu não largo o esporte, não deixo, largou. Não tô criticando o cara, mas é assim, quando o clube dá o pé na bunda do cara, a gente mete o pau no clube. E quando o treinador também sai pro melhor, a gente tem que entender que ele é profissional também. Então, pouco bate em Chico, bate Francisco também. Vamos ver o que ele vai fazer no Fluminense. Agora, eu acho que... O esporte vai terminar na frente do Fluminense. Eu não sei quais são... Os dois estão péssimos. Eu não sei quais são os fatores que levaram ele a sair do esporte pra ir pro Fluminense. Mas vou te falar. Olhando de fora... Que mau negócio. Que merda, né? Vamos falar sério. Ah, não sei não, não Sombra. Sabe, no esporte, qualquer coisa que ele fizesse estava bom. No Fluminense, é capaz de ele pegar um rabo de fogo. Domênico, ele já chegou bem no esporte. Ele tinha respaldo. No Fluminense, se ele pega numa má fase, eu duvido que ele bate de frente com Ronaldinho, Fred... Bate. Mas se os caras que não quiser, não é isso, Sombra. O teu cara do lado, você precisa, um cara desse, você precisa chegar com respaldo. O treinador que dirige o Fluminense, o Ronaldinho, o próprio Fred, tem que olhar pro cara e falar: porra, fazer esse cara isso aí não tem que esse tamanho. É como você sair da Venezuela e se refugiar na Bolívia. Você tá ferrado, você tá ferrado, pensa como você. Você não tá indo pro lugar onde você fala: pô, vou chegar chegando. Mas desculpa, o Fluminense tem muito mais. É time grande e o outro não, para. Mas ele é um louco. Ele é um técnico que não tem. Tá trocando. Domingo, não, tá, não. Não é o Muricy que tá chegando no Fluminense, é o Eduardo Batista. Olha aqui, no meu ponto de vista, o Fluminense, nem o Sport caem. Acho que cai. Claro que não. Então, pronto. Então ele tá trocando um time pra fazer no ano que vem. O Fluminense um não cai porque não cai nunca, né? O Fluminense. O Fluminense não cai porque existe o CJD em nossas vidas. O advogado tá aquecendo, tá aquecendo. Né? Pequeno príncipe. Marigoldo, fala do Fricô, Benja. Olha só, amigão. Agora tem um produto que nos Estados Unidos, no Canadá, já tá fazendo sucesso incrível. E tá agora aqui no Brasil. Eu tô falando pra vocês do Fricô. Fricô. Anota esse nome aí. É o primeiro bloqueador de odores sanitários do Brasil. Cara, e funciona, é legal demais. É um sprayzinho portátil, você pode levar na tua mochila, você que é mulher pode levar na tua bolsa. Você, antes de fazer, né? Porra, você tem problema, né? Outro dia, meu amigo Bernardo Veloso aqui da rádio, ele entrou no banheiro da rádio, meu Deus do céu, ninguém mais conseguia... Parecia aqueles alarme de incêndio que todo mundo teve que evacuar o prédio, por causa do Bernardo Veloso. Aí o que acontece agora então? Eu dei um Fricô pro Bernardo, falei, Bernardo, tô no banheiro. Você pega o Fricô, dá 5 borrifadas dentro do vaso sanitário em direção à água do vaso sanitário e só. E faz lá o que você precisa fazer, né, Bernardo Veloso? Você faz lá o que você precisa fazer. Não fica cheiro nenhum no banheiro, gente. Não fica. E é muito legal, às vezes, pô, você vai na casa da tua namorada, deu aquele revertério, né? Você precisa ir num lugar aí... Que, pô, no teu escritório, na tua empresa, e fica aquela coisa desagradável, aquela, né? Faz que a pessoa fala, nossa, que é isso? É só levar teu Fricô, dá 5 borrifadas ali em direção à água no vaso sanitário e fica um cheiro maravilhoso de limão. Não é aquela coisa de misturar cheiro, entendeu? Ele bloqueia os odores sanitários. É sensacional. Você acha Fricô em todas aí as melhores redes de farmácias e drogarias do Brasil. Anota o nome aí. Fricô. E funciona, viu? É isso mesmo, Free Call, funciona, e funciona muito. Estádio 97 também tem oferecimento da Olá Mano. É isso aí, rapaziada, que saudade de vocês. Não tô hoje no programa, mas eu sei que vocês estão me sacaneando, não faz mal. Tô com saudade de todos vocês. Você que tá sempre na noite e não quer que ela termine jamais, fica uma baita dica, hein? Pra não perder o melhor da festa, pra não perder o melhor da balada, tenha sempre com você uma camisinha Olá, velho. Eita, que hoje tem, hein? Vocês sabiam que os produtos flavorizados têm cheiro e sabor? Claro que vocês sabiam, né? E a Olá acaba de lançar uma nova linha de flavorizados. tem a Ola Morango, tem a Ola Morrito, tem a Ola Menta. Sabe como é que é, né? Tem que dar aquela mexidinha com a imaginação da mulher, daquela gata que tá do teu lado. Oferece pra ela essa opção, cara. A Ola Morango é sensacional. Essa é a minha predileta. Cada pegação tem um novo sabor. E com a Ola, viva a pegação! É nóis! É isso aí, ligou? Diga Ola! Viva a pegação e ganha o kit da Ola. O Tadeu Couto escreveu aqui, ô Capela, perguntando se você, quando participou da Fazenda, comeu alguém. A Nani, né? A cabra. Foi a Nani? Não, cara. A Nani a gente só ficou uma vez. Mas não foi no mesmo. Não foi no mesmo da Nani, não, né? Não foi no mesmo. A Nani foi um antes de mim, cara. A Nani é, porra, tá maluca. A Nani é minha mãe, cara. Não, a Nani não conta. Mesmo você... Ah, sua mãe? Por isso você tá mamando outro dia. A Nani é... Você fez a última Nani. Fazenda? Eu fiz a quinta. Já teve uma depois de mim. Bom, nessa vai estar o Rafael William. Olha só. Já que você deu. Que beleza. Mas eles já trocaram os microfones. É tudo. É, os microfones é tudo elétrico. Não, nenhum é a pilha. Nenhum. Tá quarto. Olha, essa próxima edição da Fazenda não tá me cheirando bem. Não, vai dar problema isso aí. Mas é muito lugar. Eu acho legal que quando... Você já viu esse videozinho do menininho falando, né? Tudo puto. Já viu esse menininho? Tudo puto. É, só tem... Não era pra ser famoso? Não era pra ser gente famosa? Tá fazendo isso? Mas, ô Capela, sabe uma coisa que eu não entendo? Como é que pode os caras colocar o Roberto Justo apresentando Fazenda? Esse cara nunca pisou numa bosta de gato. Não, nunca. Você que pensa. Cara. Eu acho que ele nunca foi... Acho que ele nunca... Ele deve ter mais Fazenda do que... Deve ter mais Fazenda. Eu concordo, mas ele ir lá, Você acha que a pessoa tem fazenda pra quê? Não, mas Sombra, ele pode ter, os outros administram. Mas ele deve entender de vaca, de galinha. Ah, isso aí ele foi casado. Ele tem empresa de evento, Talvez não, ele entenda bastante. Você sabe o que é melhor? Tanto a Nani quanto o Capela, na época que eles iam fazer, não pode falar pra ninguém, nem pros parceiros. Ah, eu falei. Já, falou nada. Ah, não, falei a Nani é a mesma coisa. Eu cheguei na época e falei, Nani, tem um show daqui um mês a fazer. Não, eu vou fazer um curso nos Estados Unidos. Desculpa. Eu falei que eu ia fazer um cruzeiro. Falei, não, vou fazer show num cruzeiro. Aí a galera, pô, que estranho, bem na época da Fazenda. Ô, Sombra, eu posso pedir pro Dinho fazer um texto dele da MPB? Pode, claro. Vai, por favor, Dinho. Vocês mandam um abraço aqui pra time de Várzea, assim, esses times. Claro. Não, esses times que não conta, tipo esse time é Liga Chuteira de Ouro. Liga Chuteira de Ouro? Velho, olha o nome desse negócio. Eu queria mandar um abraço pra um amigo meu, meu vizinho, cara. Eu vou mandar um abraço só porque eu economizei umas 4 multas de barulho, porque ele retirou. É, então eu queria mandar um abraço. Ele é o síndico? Ele é o presidente desse negócio, do time que chama, como é o nome? Primatas. Boa! É o time. O cara gordo pra cacete, ele devia jogar luta. Sumou e joga bola. Aí é complicado. Goleiro. Ó, eu quero defender que chegou aqui no meu Twitter as pessoas falando, não pode ficar falando mal de música assim. É. Tem um estilo de música que eu acho que é intocável, que é a bossa nova. A bossa nova, ela ficou muito famosa por causa de Tom Jobim. E aí falou, mas é muito fácil gostar de bossa nova, porque é o jeitão da música. Se Tom Jobim tivesse nascido em qualquer outro lugar do Brasil, ficaria muito ruim. Pra quem não sabe, Tom Jobim, ele compôs essa música aqui. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem, que passa. No doce balanço a caminho do mar. Dá sono? Dá. Depende. Dá um soninho. Se você tomou mais que duas, você já fica meio torto. Mas vamos supor, mas como não é preconceito, se tivesse nascido na Bahia, como teria sido Garota de Ipanema, hein? Boa noite, galera! A mãozinha pra cima e calcinha no chão. Vamos embora, senha! E vem passando cheia de malícia. Olha os biquinhos arrepiados, que delícia. Na praia de Ipanema passa rebolando. E a galera toda gritando, pirando. Vai morena, com o dedinho na boca. Cachorro de Ipanema descendo até o chão. Pediu pra parar. Ordinária! Eu tô jogando baiano. É uma releitura de Axé. Sensacional. Muito bom. Sensacional. É, Dinho Machado e Rodrigo Capela aqui no Estádio 97 da Energia 97, o Estádio 97, que tem o oferecimento de nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções. Engove, vai pra balada. Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Esser, construindo com valor. Agora o Narigudo vai falar da Honda. É, amigo, presta atenção. Eu falei, se eu preciso comprar uma, viu? É a melhor coisa, vou trocar. Tem uma que eu deixo na praia, vou deixar uma em São Paulo. É. Vocês não acreditam no que eu fiquei sabendo. A Honda, amigão, acaba de lançar a nova linha CG 160. É isso aí. E olha, eu não aguentei de curiosidade e fui até uma concessionária Honda pra ver. E vou te falar, tá legal pra caramba. A Honda caprichou e muito no design. Chama atenção, viu? E o motor? O motor agora é de 160 cilindradas e a garantia é a mesma de sempre, 3 anos. E elas continuam muito, mas muito, mas muito econômicas. Então, amigão, faça como eu. Mate a sua curiosidade e vá até uma concessionária Honda para conhecer de perto as novas CGs Titan e a Fan 160. O design é novo, o motor é novo e as emoções também vão ser novas. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Um abração pra toda a galera da Honda Motos, em especial pro meu brother lá, Odair Dedicação, que é o cara. É Honda, Zumbinha! Beleza. E aí, Narigudo, tudo certinho? Tudo. Beleza. Não peguem a Alameda Casa Branca. Não peguem São Paulo. Nada. Não peguem São Paulo, velho. Você quer chegar em Santana ali? Dá uma cortada ali por Jundiaí. Pega segunda direita em Arujá. Verdade. Isso aí. É. Entrei na Alameda Casa Branca lá embaixo. Lá embaixo, era, lá embaixo era 6:30, velho. 6:30? Só pra andar do Dante até aqui foram 25 minutos. É porque teve manifestação aqui na... Ah, então tá explicando, não sabia. Manifestação aqui no MASP. É. Como sempre. Ah, é, como sempre. Agora eu tô pra entender. Os caras são bacanas pra sempre. Como sempre, né? Eu tô tentando mudar essas manifestações pro autódromo de Interlagos. Bem na Laranjinha. Na curva do Laranjinha, é. Na reta do céu. Então, o Vilela, nosso parceiro aqui, falou que no Facebook da rádio tá bombando, todo mundo chamando de gostoso. É, ah, não, obrigado. Não, não, é o Capela. Ah, o Capela? É. Ah, pensei que era eu. Sério, velho, eu tenho medo. Inclusive o Vilela também quis dizer. Aliás, vocês estavam falando de moto aí, depois que eu comprei uma moto, eu acho que eu tô pensando em vender meu carro, velho. Juro. Eu não aguento mais, juro. Esse trânsito aqui, ó. Capela, a gente tá achando que havia uma piada com isso. Você não, faz não um comentário, piada, não. Sabe? Só queria falar e que eu parei de andar de carro, velho. Tá ótimo, beleza. É a melhor coisa. Eu também acho melhor, viu? Depois... Olha, daqui a pouco o Diva vai cantar uma música de relacionamento. Em homenagem a eu e a Domênica. Ah, sério? Ele fala sobre relacionamentos. Eu entendo. O Dinho entende bastante porque ele tá vivendo a melhor fase do relacionamento dele. Tá sozinho, sou muito feliz, não, tô me separando. Tá separando? Tá separando. Eu fui casado com uma argentina, aí não dá. É mesmo? É, de verdade, de verdade. Eu falei, tô não fazendo nada, vamos casar com a argentina. E é muito louco, eu me separei porque tudo que a gente ia fazer em casa rolava uma disputa, roubando, sabe? É. Não, se a gente ia sair na hora de se arrumar, eu me arrumava primeiro, porque aqui é Brasil, cara. Na hora de jantar, eu terminava o prato primeiro. Na hora de transar, eu chegava lá primeiro e falava, chupa, Argentina! Mas isso daí você já fazia antes com as brasileiras também. Não. Chegava antes. Muito bem, vamos lá, vamos aos ouvintes no Momento Sem Parar do Estádio 97. Esse é o Momento Sem Parar. 3 ouvintes na sequência. Vai sair, curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Fim de semana bombando do pessoal usando Sem Parar Táxi. Alô? Alô? Opa, quem fala? Valdir. Ô Valdir, tudo bom? Angeli. É o Angeli, primo. É o primo do Angeli. Tá morrendo do balão. É Porcolino. Ah, palmeirense. Verde. Ele mudou, né? Ele morava num bairro, ele mudou. Da última vez ele reclamou que ele tinha mudado. Ele mora perto do Corinthians. É. Ele mora perto do Corinthians? Ele mora perto do inimigo, né? Como é que ela entende, Valdir? Agora estou morando perto do inimigo. E tá tudo bem por enquanto? Ainda tá. O pessoal aqui é gente boa. Olha o medo dele. Não é isso, não é medo não. É, eu moro num lugar um pouquinho mais civilizado, eu moro no Belém. Belém. É zona leste, mas é um pouquinho mas melhor. É Belém onde nasceu Jesus, longe, pô. É longe. Belém é longe. Belém onde nasceu Jesus, né, Capela? É, Belém. Não é mesmo. Olha, você no Belém, você ainda tá mais perto do Palmeiras do que do Corinthians. Jornalismo, Palmeiras. Você tá um pouquinho de mais velho. Você tá mais perto do Palmeiras. E o ônibus que o radar destruiu todas, eu ainda tô mais perto. Verdade. É verdade. E aí, meu velho, amanhã é o Grêmio, hein? É, amanhã é o Grêmio. Espero que consiga fazer um jogo decente, pelo menos, né? Verdade. Mas que ânimo, hein? Como ô, Roger, só porque você mora no Belém, tá assim, meu? Não é assim. Na verdade, faz muito tempo que eu não consigo ligar pra vocês. Verdade. Isso, é, cara. Fazia tempo mesmo, né? Fazia muito tempo, é verdade. Vocês devem até estar pensando, pô, só porque acabou a promoção do... E no jogo junto com a torcida 97... Não, é acabou os bônus dele. Não, não parei tanto que estou ligando agora, né? Mas, e até entendo a postura de vocês, vocês não conseguiram mais patrocínio, né? As arenas ficaram muito caras, né? Imagina que seja isso. Crise. Não é que acabou, não. É que não tem patrocínio. Calma, Belidji, calma. Patrocínio tem sim. É que não, tem sim. É que com essas arenas novas aí, às vezes você tem uma certa dificuldade em adquirir os ingressos. Exatamente. Né? Eu entendo muito. Todo mundo tem patrocinador, não. Hoje, mas não é isso não, Valdir. Você é só torcedor. Mas deixa eu explicar, Valdir. Não é problema de patrocinador. Patrocinador tem. Sim. O problema é o seguinte, a vida inteira a gente fez a torcida aqui, só que hoje o sistema dos estádios de futebol mudaram muito. Então você tem sócio torcedor. Tem muita gente querendo ir. Diferente do meu show. Se você quiser ir no meu show, eu te dou um convite. Era isso que eu tava querendo dizer. Sócio... Ficou mais difícil. Não. Que... Sócio eu acabei de ter uma puta ideia, mas ia ter sócio stand-up? Deveria ter. Paga. É. E vai lá no show. Vamos fazer isso daí. Pessoal, a gente acabou de matar a charada. A gente sócio deve... stand-up, nós escolhemos o Igor. E aí, e vamos fazer um... todo mês ele contribui vamos tanto. Vamos fazer um programa governamental. Meu stand-up minha vida. Meu stand-up minha vida. A pessoa tem direito de dar risada. Não precisa esperar o pronunciamento do PT pra você rir. Vamos embolsar, a gente sempre embolsa. É bolsa pra lá, embolsa, é sempre assim. A gente faz. Fala, Valdir. Não tem problema. Escuta, só uma coisinha. De todo o tempo que eu tô sem ligar. Eu só fiquei com raiva mesmo de vocês com uma coisinha, com... Você ligou aqui pra esculachar os caras, é isso? Da abertura de vocês, porra. Vocês colocaram um cara lá que fica falando que o Domênico não quer saber se o Palmeiras tá na Série B. Pô, manda o cara pra merda, nossa, porra! Nossa, ele tomou gás hélio muito agora. Pô, como assim? Tão depreciando o Palmeiras, porra? Vamos mudar essa vinheta de abertura do programa, que isso aí não tá com nada. Sabe o que que é isso, cara? Ó, eu vou falar, eu não sou do programa. Você tá no azedume, Valdir. Ó, eu não sou do programa, eu posso falar? Eu não sou do programa, eu vou falar. É Valdir, né, Valdir? Isso, isso. Faz quanto tempo que você não transa? Desculpa. Isso não é do teu peculio. Tá bom, tudo bem, mas eu vou te falar, velho. Você tá muito triste, velho. O que aconteceu com você? Você tá com raiva? Você pegou trânsito, cara, na Radial Leste? Eu que peguei, eu tô com raiva. Eu ficaria muito mais triste se eu torcesse pra um time como o Corinthians, que fica ganhando. Chorão, vai chorar, vai chorar. Essa hora, Valdir. Que deprê, Valdir. Ô, Valdir, vai tá jogando o programa lá pra baixo, Valdir. Valdir, você quer assistir um programa de humor pra você dar uma risada, pra você relaxar? Ele não ri. Tomara gostaria? Vai hoje. Você pode ir hoje, é que hoje eu moro na Zona Leste. Vai semana que vem, pra dar tempo. Mas sai hoje, né? Sai hoje, chega sexta que vem. Sem sacanagem, Valdir, vai hoje, 9:30, toda sexta-feira, 9:30 da noite, no Picadeiro. Chega lá e fala, ó, eu liguei no estádio 97 pra falar merda lá, Capela me deu um convite, vai estar na linha. Não, é só chegar lá e falar, meu Deus, Aí todo mundo vai reconhecer. Então, pode ser, Valdir? Pode ser ou não pode ser? Não vai dar tempo, tem que esperar... Tá bom, sexta-feira ainda, que vem, pode ser? Na outra sexta, Valdir. Na outra sexta. Pode ser? Pode ser. Então, ó, sorria ele pra ele vida. Ele é a mulher. Você é a mulher, vocês são meus convidados, tá? Tá bom. Tá bom? Porque a tua mulher, pra te aguentar, ela tem que ter um negócio de ouro. Ó, como é teu nome, Valdir? Eu também, mas vamos lá. Não, como, mas tá, como nome, é teu nome? O nome a produção tem aqui. O nome tá ali, Valdir. Picadeiro Fan House, é na... é na Vila Olímpia, tá? Rua Júlio Diniz 176. Rua Júlio Diniz 176. Se você quiser, pega o... Júlio Diniz 176, peraí, deixa eu anotar. 176, aqui. Isso, anota, a gente tem tempo pra cacete aqui no programa. É, o Vô Olímpio. Vai anotar, calma, vai anotar. É o Vô Olímpio, mal-humorado pra cacete. Deixa ele falar lá. Que abertura de merda, hein? Ó, semana que vem, Valdir... Sexta-feira. Sexta. Sexta. Sexta. Sexta. 9 horas da noite você chega lá. Hein? Tá bom? Ô, Valdir, vai cantar uma música com a gente, tá? É. E ele fala o que lá? Ele você fala. Chega lá e fala que você é convidado dos caras dos cara da 97. Do estádio. Fala, tô na lista. Não, fala, eu não gosto. Fala assim, ó, eu sou... Sabe o que eu tô imaginando ele chegar lá sexta-feira com a regata, calça jeans e pochete. Ô, Valdir, você é nosso convidado. Convidado do estádio 97. Legal. Pra você parar de falar que o estádio 97 não tem patrocinador nessa porra. Quer dizer que vocês são os patrocinadores? Nós somos os seus patrocinadores. Para de falar isso na rua, cacete. Tá ruim. Eu não falo isso na rua, tô falando com vocês, porra. Então tá bom. Então, tchau, Valdir. Tchau. Sexta-feira que vem você tá lá, hein? Tchau. Tchau. Minha nossa senhora, velho. É aquele cara com 90 anos. Esse aí é aquele cara que vocês vão fazer a piada e fica no vácuo. É louco. Se ele se morder o cachorro, ele morre de raiva na hora, velho. Tá de brincadeira. Tá espumando pela boca, essa porra aí. Desculpa a pergunta que eu fiz pra ele. Meu irmão sabe ele que quem fez a abertura é um palmeirense. Vamos lá. Meu Deus. Três ouvintes na sequência. Gente, não levem tudo a sério. Isso aqui é uma brincadeira. Por isso que a gente fala que ouvinte, que o cara carioca, ele tem mais. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Não é verdade? Tarde 97, um programa bem humorado. Isso. Para o seu entretenimento, né? No final da noite. Entretenimento. Sexta-feira, vamos, Jumbi. Alô. Vamos lá, alô. Alô. Jumbi, fala. Opa, Dudu, é Rafael falando. Rafael com... Não é PH, não, né? Que tem um Rafael com PH. Não, é sem bichice mesmo. Sem bichice. Olha, tá vendo? Um cara bem humorado. Olha, daqui a pouco ele vai engolir o Baduracel. Rafael do quê? Calma, Filba! É Rafael Alves Amaro. Alves Amaro. Eu amaro como amaram os pescadores. Não, pelo amor de Deus, eu começo com isso de novo. Agora, vocês falaram do Tom Jobim, mas tem o Oswaldo Montenegro também. Tem, o Oswaldo Montenegro é bom. Se eu ouvir o Oswaldo Montenegro, eu me jogo do 20º andar onde eu mando. É depressivo. Dois. Tamo junto. Rafael. Eu. Quantos anos? Cara, eu tenho 3.2. 3.2. E o bairro que mora, qual é? Eu moro na Zona Leste de São Paulo também, é. Jardim São Gabriel. Jardim São Gabriel, se não me falha a memória, é Zona Leste, hein? Falou. Eu não vi. Eu não ouvi. Eu tô sem fone. Aí, é, ouviu agora ele falar o... É porque eu coloquei o fone. É na Zona Leste? É. Ah, é? É na Zona Leste. Tá bom, eu tive. Corinthians, né, Zona Leste? Às vezes eu confundo com a Avenida São Gabriel. Com certeza. Lógico. É. Ô, Mano Cover, fala com ele. Como Mano Cover? Mano Cover, esse aqui é o R4. Santista. Ô, amigão, você acha que o Corinthians vai perder de quanto? Não, né? Sai! Boa! Ah, esse é bom, né? Esse filho da mãe sentado aqui, vai para corintiano. Vai andar, ô, R4. Ô, amigão! Cara, eu vou te falar, domingo é parada difícil, hein? Esse time do o Santos, o Corinthians nos últimos clássicos não tem jogado bem. E quanto o Santos esse ano aí, tá difícil. E o Santos vem embalado depois dessa vitória de 4 aí. Mas o que você acha, domingo? Cara, eu acho que vai ser um jogo difícil. Eu tô torcendo pra ganhar, mas acho que tá com mais cara de empate. Ah, o Medinho, hein? O empate, dependendo dos resultados de Atlético e Flamengo e do jogo do Grêmio com o Palmeiras, o empate não é ruim. Não é resultado, não, exatamente. Agora... Eu acho que o Atlético vai perder pro Flamengo. O Flamengo tomou uma piaba ontem do Coxa e vai, agora, vai pra cima do Atlético. Sim, então, dependendo dos resultados, o empate não é ruim. Mas com a lógica, agora, se o Santos ganha, se o Grêmio ganha do Palmeiras e se o Atlético ganha do Flamengo, eu vou te falar, meu campeonato... Mas o Atlético e Flamengo é no Horto? É no Horto. 22 se o Wendel realmente for jogar como vocês falaram aí a coisa muda de figura. Graças a Deus o Edilson tá suspenso. Então esse risco a gente não corre, pelo menos, né? É, o Edilson destoa muito desse time do Corinthians. É estranho, né? Porque o Corinthians dá bem com o Edilson, né? O Edilson Capetinho, Edilson Pereira de Carvalho. É, o Corinthians tem bastante craque com esse nome. Eu acho estranho. Ô, Rafael, qual que é a tua lógica aí, cara? Eu vi um clube clubismo aí exagerado. Você falou assim: ah, acho que o Flamengo vai se dar bem, porque o Flamengo aí perdeu do Coritiba e vai querer ir pra cima do Galo. Pô, o Galo perdeu do Santos, então é a mesma lógica. Perdeu do Santos, agora vai pra cima do Flamengo que ele quer ganhar. Principalmente jogando em casa. É, é lógico, cara, o cara, Deus. O cara tem que puxar a sardinha pro lado de cá, óbvio. Tá demais, né? É óbvio, né? Pô. É, eu não falei que vai ser, que realmente ele vai ganhar, mas eu tô torcendo pra isso. Eu acho que o Flamengo vai com tudo pra cima do Atlético. E ultimamente esse confronto Flamengo e Atlético, o Flamengo tá sendo bem disputado e o Flamengo fora tá tendo uma vantagem. Eu vi na Copa do Brasil, Amaro, que aconteceu no primeiro turno. Amaro, eu vou falar um negócio pra vocês. O Campeonato Brasileiro tá mostrando pra aqueles caras que acham que Campeonato de Pontos Corridos é uma porcaria. Tá provado que campeonato de pontos corridos é legal pra caramba. Esse campeonato brasileiro aqui tá emocionante. Você não pega, dificilmente por rodada, você não pega pelo menos 3 jogos bons pra caramba. Os times estão jogando pra frente. Meu, tá um baita campeonato. Tá comprovado que o pontos corridos é a melhor forma de disputa. Tá emocionante o campeonato, ou não tá? Realmente, realmente tá bacana, assim. Tem uns jogos que é legal de você acompanhar, mesmo não sendo do Corinthians, tem uns jogos que é bacana você assistir, que é jogão mesmo. Essa última rodada, Corinthians e Inter e Corinthians foi um jogão, Santos e Atlético foi jogão. Então, vou te falar, os caras que são aqueles, quando o Mano gosta de falar os profetas do Apocalipse, estão queimando a língua. E além de tudo, as médias de público também estão altíssimas. Raríssimas exceções também. A torcida tá esse ano, né? Porque dos outros anos realmente tava uma porcaria, mas esse ano a torcida acho que abraçou mais essa fórmula desse campeonato e tá sendo mais empolgante mesmo. Ô Benja, mas apesar a média de público... do nível do campeonato ser muito ruim, né? Eu não acho. Bom, eu também discordo. Eu também não acho, né? É muito ruim. Por que é muito ruim? Pô, você vê Paulão fazendo jogada e o Inter comparando ele com o Garrincha, pelo amor de Deus. Não, mas cara, só um minuto, qual o problema? O Paulão fazer uma jogada onde ele dá vara, o Paulão com o Garrincha. Ah, mas tô brincando. Não significa que o nível... Não significa que o nível... Mas o Inter falou, você nunca viu o Garrincha jogar, vem ver o Paulão. Isso é brincadeira, mas deixa eu te falar. Só vocês podem brincar no Brasil também, ninguém mais pode jogar. Não é porque não tem craques no futebol brasileiro hoje que o nível do campeonato tá ruim, eu discordo. Discordo totalmente. Jogos muito bacanas. Eu concordo que tem jogos bacanas, mas se você for comparar assim, é um, dois jogos que tem jogão e o resto é. Não, senhor. Joguinho, não é de dentro. Não, você tá errado. Se você pegar por rodada. São Paulo e Chapecoense, se você for comparar, era pro São Paulo ter metido uma sacola ontem, mas o nível acho que é muito baixo. Mas não é porque o São Paulo jogou mal ontem que o nível do campeonato é São ruim. Paulo e Grêmio foi legal, pô. Foi um baita jogo. Você é parente do Valdir. É isso que eu falo. Tá vendo? Eu me precipitei. Eu falei pra você. Calma. Não, calma. Gente, só um minuto. Só um minuto. Ô, amigão. Você falou aí que recentemente aí o Flamengo aí vai se dando bem com o Galo. Não vem não, só toma pau. Os dois últimos confrontos o Galo ganhou. E na Copa do Brasil o Galo fez Flamengo? Fluxo, né, cabelo? Ganhou 2-0 e 4-0. Então, na Copa do Brasil, tirou o Flamengo, matou ele no primeiro turno. O Galo é muito melhor que o Flamengo. Tem jeito. Viu? Bom, vamos ver. Eu vou torcer, infelizmente, eu não gosto do Flamengo, mas infelizmente vou torcer pro Flamengo. Você faz sua parte. Ó, até se o Palmeiras jogasse com o Atlético, você ia torcer pro Palmeiras, mano. Pô, tá certo. É lógico. Isso é óbvio. Contra o Grêmio, eu não vou torcer pro Palmeiras ganhar. O empatezinho já tá bom. Já. Aí, viu? Ô, Rafael, já comprou sua caneca do Corinthians lá na loja do Estádio 97 ou não? Cara, ainda não. Ainda não consegui comprar, não. E tem o moletom do Estádio 97, boné do Estádio 97. Já visitou a loja do estádio? Já visitei, achei bacana, mas ainda não consegui comprar nada lá, não. Tá eu bom. Queria mandar, Sombra, aproveitar e mandar um abraço aí pro Capela. Eu fui assistir eles lá no Quintal do Espeto, é sensacional. É sensacional o quê? O show ou o Quintal do Espeto? É sensacional. O Espeto de Cafta é uma delícia. O show dos caras é muito bom. Pô, obrigado. Valeu, irmão, valeu. Bacana, bacana. Obrigado, depois passa o número da conta pra gente depositar um negócio aí pra você, pelo merchandise. Ah, é? Se elogiar, paga? Se você puder me convidar igual você convidou o Edilson, agora pouco também. Edilson não, Valdir. Valdir, cara. Você também tá convidado. Não, não tá convidado, só que você faz inteira. Tá convidado, mas vai lá e paga. Não faz isso. Você tá convidado a pagar. Dois caras tristes no show de vocês, velho. É legal que eles se bastam, velho. É melhor fazer stand-up com a Denise Stoklo, só mímica. Você aceita ficar na mesa do Valdir, na mesma mesa? Que aí eles se bastam, entendeu? Pô, eles criticam junto. Um vale a pena falar, que ruim, né? Pô, que... Ô, Rafael, um abraço pra você, cara. Um abraço, cara. Eu queria mandar um abraço pra vocês. Vocês são um show de bola. E mandar um abraço aí pra quem tá escutando, Clebão, Eduardo, meu irmão, meu primo, aí toda a galera que tá ouvindo. Falou! Valeu. Falou, um abraço. Abraço, boa. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, continuando com o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag sem parar. Oficial, Dodô. Verdade. Alô. Alô. Quem fala? Miguel. Ô, Miguel, tudo bom? Alô. Bem. Miguel do quê? Miguel Gonzalez Filho. A segunda vez que eu ligo pra aí, graças a Deus. Lembra, Dodô, daquela música do Camisa de Vênus? Miguel era um ladrão de banco. Cara, nossa, porra, rádio que eu beijo ao vivo. Que porra de rádio? Tá me derrubando, meu? Não, não falei você. Tinha uma música do Camisa de Vênus, era Miguel era um ladrão de banco. Lembra? Porra, meu. E tinha Maria Alice também, que era esterilizada. Na casa dela não tinha nada. Se era um ladrão de banco, ele explodia caixa eletrônico. Tem que pegar o vagabundo. Me ajuda aí, ó. O Soma lembra, pô. Você lembra o Soma? O Soma sempre ouviu o lado B dos discos. Nunca. Não sei nem o que vocês estão falando. Ô, meu velho, e quantos anos, hein? É, você é velho mesmo, 62. Esse cara é corintiano, 62? Acho que eu lembro. É 62. E qual que é o bairro? Ah, Tatuapé. Ah, morei aí na Silvio Romero, perdi na Silvio Romero. Não, rapaz, é. Tirava racha lá eu. Que isso? Ah, mas tá errado isso aí, não pode. Na época podia, era certo, né? Podia. Mas antes podia. Mas hoje em dia também tem um monte de gente que tirando racha, não gosta. Gosta de outra coisa. Você tinha aqueles Maverick, aqueles V8 ou não? Não, eu tinha um Puma. A GTB ou a Puminha? Não, Puminha. Eu dei uma volta contra a mão na parte de Silva Romero, rapaz. Nossa. E parei em frente o Gaivota. Eu já tirei racha com bigas, era perigoso. É. Eu vou te falar, a Puminha é um carro style, né? É. Você compra, os caras estão comprando uns 35 pau uma retrô aí, viu? Pô, eu vi um Puminha esses dias, tava destruído, sem sacanagem, não servia pra sucata, o cara tava querendo 18 mil. Caraca, você. É o lata pra, velho. Um pra mim, o cara pediu 35 e outro 45. GTB? É, mas não, o Bá tinha um MP Laffer, né, Bá? Você tinha um MP também, o Bá. O Bá era gente boa. E o time, ô Miguel? Fala que eu discuto. Que você torce. Porra, é da Zona Leste, eu vou torcer pra quem? Porra, é Zona Leste, cara. Tirando racha, fazendo coisa errada. Ô, Miguel. Eu lembro desse cara. Ô, Miguel. Você que pegou aquela época lá que o Santos do Pelé massacrava a gente aí. Você tem o Santos como um grande rival também por causa daquela época ou não? Não. O time do interior pra mim não vale nada. Que isso? Time do interior? É, interior é Itaquera, viu? Por isso que não tá nem ganhando. Interior, né? Tá entrando. Do time da capital. Aqui, ele é corintiano, não sabe que Santos é litoral. Peraí, interior é Itaquera, né? Não, fica mais longe. Do centro até Santos ou do centro? Explica pra eles, Zaidão. Explica pra eles, Zaidão. Mais longe. Ah, vai andar de carroça. Esse é o tipo do cara que às vezes vai pro fluxo. Esse aí eu vou te falar. Tem o GPS, eu conheço muito bem na Zona Leste, eu conheço muito bem. Já me curei, mas já morei lá. Já morou lá? Já? Morei lá. Ei, Dodô! Dodô, fala porra, Dodô, que saco, porra, chato pra porra, viu? Chato pra boné, porra. Ele foi no banheiro. Deixa eu falar com o Dodô, quero falar com o Dodô. Então fala que ele tá no banheiro, ele tá te ouvindo, fala aqui aí. Aqui é Corinthians, porra. Eu te escuto, né? Fala. É o seguinte, ó, pô, Dodô, pô, é um cara imparcial mesmo. Mas se falar do palestra, nossa senhora. Mas eu dou razão a ele de ficar com toda essa alegria e de ser tão imparcial como ele é e ficar nessa alegria toda agora. Porque antigamente, um ano atrás, aí ele tava chorando. Eu acho que ele vai ficar alegre pra caramba pro time dele ficar em 13º, 14º colocado do Campeonato Brasileiro. Mas olha, o que o Domênico chora agora que você falou é uma verdade. O Domênico é muito chorão, cara. Não, mas ele chora. Você tem que comprar um lenço descartável e deixar do lado dele aí, rapaz. A gente comprou, nós compramos. O problema é que ele usou pra outra coisa. Mas ele usa aquele negocinho lá de espirrar no vaso? Ele espirra na cara. Negocinho de espirrar no vaso, velho. Ele fricou. Negocinho de espirrar no vaso. Ele usa o fricou, porque o fricou até pro Domênico deu jeito. Ele tem que espirrar aquilo na boquinha dele. Ave Maria, para! Que nem outro. Se mete com as suas vidas, primeiro que é isso, não vem pra cima de mim, não. A Domênica é minha. Tá mexendo no biscoitinho do Aguinaldo. Mexendo na marmita do Aguinaldo. Mas eu não quero o Dodô, não. Pode ficar ele pra ti, meu. Pra merece, nem no... Porque se fosse com o Lichão. Se fosse o Anderson Schenck, ela passava. O Anderson Schenck, o Ronaldo... Se na verdade, não é seria, Emerson. Né? O Emerson vai, né? Miguel, Corinthians vai ser campeão brasileiro. Já disfarça. Eles já me entregaram logo a taça. Mas calma. Eu tenho uma reclamação a fazer. Uma reclamação é desse cara que acha que é técnico de uma seleção e desfalca um time, né? Numa fase que está o Corinthians, complicada pra caramba. E desfalca o time com três elementos. Mas vai parar. Não vai desfalcar. Não é parar. O problema é ir pra seleção. Quando volta de lá, volta tudo bichado. Velho. Mas o Corinthians é um time do Brasil. Logo, os jogadores podem ser convocados pra seleção brasileira. Não. Minha opinião é o seguinte: olha, qualquer jogador que vai pra seleção, quando volta, volta ruim. Eu não sei se é o tratamento que dão lá. Se a pressão de treino pra que tenha que livrar a cara de fulano, de ciclano e beltrano, aí o cara volta todo quebrado de volta pro time, cara. Não tem nada a ver isso aí, não. Eu acho que o Lucas Lima voltou inchado, não. Pergunta pra jogador se ele não quer ir pra seleção. Eu acho que foi o Filipão. Teve uma época que o Filipão. Mas o que eles querem não é isso. O que eles querem é din-din. Mas, parceiro. Olha, e você não quer, não? Eu vou falar um nome aqui que, pra mim, na minha opinião, é um cara que foi o marco, porra. Ademir da Guia. Me fala quantas partidas da seleção esse homem jogou. Em Copa ele jogou meio tempo só. Meio tempo. Por que que ele jogou meio tempo? Porque ele tava quebrado, já quebraram ele nos treinos. Peraí. Olha na época da Ademir da Guia, que era um monstro. Olha quem eram os camisa 10 na época. Sim? Mas, velho, o Filipão, antes da Copa do Mundo agora... O cara não produziu nada na seleção e quando voltou, não voltou fazendo nada. Mas, velho, o Filipão, antes da convocação final da Copa do Mundo, nos amistosos antes da Copa, o Filipão falou à imprensa, falou o seguinte: o clube que não quiser ter jogador convocado, é só mandar uma carta aqui pra CBF que eu não vou convocar. Nenhum clube mandou. Amigão, não... Os caras gostam, parceiro. Tá reclamando de barriga cheia. Velho, não tem isso. Você entendeu? Ainda se fala assim, tá convocando o jogador... Não, quem tá de barriga cheia é o São Paulo. Hã? E o Portuga também. É, sempre. Gordinho sempre tá comendo ou algo ou alguém. Miguel, placar pra domingo, Corinthians Santos, vai ser 1x0 Corinthians no sufoco. Falando sério. Vamos ganhar lá na arena. Tá ótimo, 1x0 tá excelente. Desse sol terrível. Miguel, você quer mandar um abraço pra alguém, Miguel? Eu quero mandar um abraço pra minha mulher, que é a pessoa mais maravilhosa da face da terra. Quem é a tua esposa? Anísia. Nívia? Anívia. Anívia. Ó, e tá me ligando. Quantos anos de casado? Mas travou igual o Windows. Deu tela azul nele. Deixa aí pra lá, atende tua esposa aí. Programa aí, ó, vocês estão de parabéns. E ó, eu te falo mais, hein. Esse programa de vocês aí tinha que ser ao vivo, num teatro. É ao vivo. Lotado de gente, não tinha que ter plateia, ele quis dizer. É, o dia que for num teatro vai ter um monte de... Landucci, por que que tu não faz um stand-up? Vocês são show. Oi, amor. Ô, Landucci. Fala, meu amor. Por que que a gente não faz o Star 97 um dia de cadeiro? Aí uma coisa que vocês fizeram arrebenta. O estádio 97 no Picadeiro. R$100 o ingresso? Ia ser legal pra caramba. Inclusive, o sócio ouvinte. O Roberto Sasso e o Mário Levy, que são donos, são fãs do programa. O Mário Levy, eu conheço o Mário Levy desde que ele é criancinha. Então, Sasso, parceiro palmeirense. Podia fazer o estádio torcedor. Já compra no site, já põe os ingressos no site pra vender. Eu tô falando sério, Eu também tô. Arma lá pra gente fazer esse tratamento de cérebro picadeiro. Não, falo mais uma vez por mês. Você. Ou uma vez por semana. É. Não, por que lá que te chamam de Napanã? Não é Napamã, é Napaman. Napaman? Quem te mandou o WhatsApp e mandou errado. Ah, tá. É o corretor ortográfico. Foi o Alan Zimmerman. Posso dar uma não, dica? Zimmerman também não, Alan Strosenberg. Não, Zimmerman. Ei, GG. Ah, o Zimmerman. É outro GG. É outro. Alô, Sasso. Vamos marcar isso aí, hein? Eu vou dar uma dica, ó. Você pode fazer isso aí uma vez por semana e escolhe uma instituição de caridade e cobra R$5 de cada pessoa, de cada elemento que for entrar lá. E aí os moleques aqui vivem do quê? E não é nada. Coisas bacanas pra caramba, negócio do deixa eu ver o seu. Será que vai ter um dia que os caras vão deixar o Estado 97 ganhar um pouco de dinheiro? É, porque os caras só dão ideia. O Estado 97 tem que ser beneficiado. É sempre beneficiado. Nós somos beneficiados, mas não custa nada. A gente é uma instituição que os caras querem comer camarão, entendeu? Isso. Ah, mas aí você escolhe uma instituição que precisa. Casa do Bernardo, oh, casa do Bernardo. Sombra, instituição sombra esses de caridade. Caras, esses caras. Instituição casa do pequeno Bernardo. Eu vi essa cara igual o Mano. Eu vou falar igual pra você, esses caras stand-up, tudo milionário. Tudo epa, rico. Epa, que esses caras ganham de dinheiro cada semana. Você viu o AP do Rude no Mute. Aí, pra fazer. Pra fazer o Se não fizer no picadeiro, dá pra fazer no AP do Rude. Não, eu vou te falar, o AP do Rude, o filho dele vai terminar de pagar, mas é legal pra caramba. Olha, isso é uma verdade. E o vizinho lá é tudo amigo, lá que o drywall a gente conversa tudo junto. Lá, pra caramba. Um abraço pra você, Miguel. Obrigado, viu? Pra vocês, parabéns. Falou, um abraço, cara. Abraço. Bom, boa noite. Essa foi a sequência Sem Parar, no oferecimento de Sem Parar. Se você pudesse tirar, e se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor, Sem Parar em todo lugar. E você já visitou hoje a loja do estádio97.com.br? Vai lá, cara! Tem moletom do estádio, tem um novo boné, os novos bonés do Estádio 97. São descolados pra caramba. Já viu? Vai lá, cara, tá bacana demais, tá? E chega rapidinho na sua casa. E além dos produtos do Estádio 97, você também vai encontrar os produtos do seu time do coração. Loja do Estádio 97.com.br. E amanhã vai rolar o torneio Energy Poker, no Max Sud Plaza. Muito bem, inscrições já estão fechadas, viu? E já tá fechada há muito tempo, viu? Então amanhã, torneio Energy Poker acontecendo no Max Sud Plaza. Vai ser legal demais. Benjamin. Fala, amigo. Um beijo pro Sami. Obrigado. Parabéns pro Sami. Parabéns, Sami. Grande palmeirense, hein? Surprise. Grande palmeirense. Não, grande corintiano. Grande corintiano. Mas muito legal, tava ouvindo os caras aí, vocês são bons pra caramba, viu? Eu vi hoje no carro. Ô, Dinho, você não é. Isso pode dar pra ouvir. Vocês fazem muito sucesso, então, cara. Agora que eu comecei a entender, na hora do rush, pode. Tá todo mundo preso no trânsito, até vocês. Pode falar? Na administração do Haddad, nossa audiência triplicou. É mesmo. A gente queria agradecer. A gente quer que ele fique mais de 50 anos, prefeito. Esse projeto, na verdade, nas marginais a 50 por hora, é nossa ideia. É mesmo. É nossa ideia. Isso. Só falta instalar rádio na bicicleta ou o cara ouvir. Ô, Sobra, será que dá pro Dinho fechar a participação deles com a musiquinha claro. De relacionamento? Pois não. Música de relacionamento. Foi embora, né, Domingo? Eu gosto de falar de relacionamento, porque normalmente o solteiro... Ele fala, você pergunta, por que você é solteiro? Ele é solteiro porque ele é feliz. É casado nunca sabe a resposta. Ele casa porque o pai da noiva quer. E a pessoa muda muito depois que casa. Então eu fiz uma música pensando vamos nisso. Vamos lá. No namoro ele sempre abre a porta do carro pra ela. No casamento se ela quer ir de carro tem que entrar pela janela. No namoro eu quero transar em qualquer lugar. No casamento, a última vez, cidadão não consegue nem lembrar. É isso aí. Aí vem o refrão. Sou solteiro e sou feliz. Só casei porque o pai dela quis. No namoro, ela é tão gostosa que arrepia. No casamento, ela olha pra ela. Vê se cobra essa bunda cheia de estria. No amor, o jantar é a luz de vela. No casamento é um combinado. Eu cozinho, mas você lava as panelas. Mas agora fica bonitinho, porque tem a sogra na jogada, né? No namoro, a sogra é a mãe que eu não tive. Hã? Já no casamento, não tem nada que rime aquela velha desgramada do caramba. Aquela sogra do caramba, a sogra do caramba. Vamos fechar cantando o refrão, capela. Sou solteiro e sou feliz. Obrigado, viu, gente? Obrigado aí pelo prazer. Parabéns, vocês. A gente queria porque o pai dela aqui há muito tempo já, muito tempo. Mas vocês nunca convidavam. Muito legal. Muito obrigado pelo espaço. Espero vocês toda sexta-feira no Picadeiras 21 e 30. E ó, da próxima vez, faz alguma coisa beneficente aí, cara, pra poder arrecadar fundos pra gente. Isso. Ai, ai, ai. Essa musiquinha do Sou Solteiro, etc e tal, casa pro mano isso aí, não é não? Essa musiquinha é pro mano, não é não? Cadê o mano? Não vai, mano quebrou, o mano tá em Paris. Tá em Paris. Foi passar 4 dias em Paris, é mole? Pô, bate e volta em Paris? É. Porque ele é correria, sabe? Ele fala que ele é correria. Vai sair dia de banco. Ele foi fazer a correria na Champs-Élysées e já volta. Muito ele vai lá, tira umas 30 fotos e posta um mês, né? Não, isso não é. Não. Isso é quando ele vai na Arena Corinthians. Ele foi agora, fazia 6 meses que ele não ia. Esse jogo é igual o gol do Ganso. Vale por 6 meses. Carência. O mano vai lá, quando ele vai na arquibancada norte, porque quando ele vai no VIP comigo, aí ele não fala nada. Ele não pode. Aí lá ele faz o seguinte, ele contrata uma agência de propaganda, ele fala, ó, eu tô indo lá na Arena, no setor norte. Aí, meu amigo, a campanha... Avisoego.com, Tititi, o Glamurama. Aí mostra... Glamurama? Aí agora ele deve ir em jogo do Corinthians pra... Nós estamos em setembro. Campeonato Paulista. Campeonato Paulista. Entendi. Aí, de novo, vem tudo mais... Paulista se for pra semifinal, né? Porque aí ele tem Riviera de São Lourenço, E se for numa quarta noite, fim de semana, ele vai pra Riviera. E aí Riviera. A gente do stand-up é que tá com dinheiro, vocês aqui não, é isso? Pode falar, o Landucci falou que vocês são muito ricos. Falou. Não, o Capela é, Capela não. É. Espírito. Não, o Capela é player, é de espírito. Não. É de dinheiro, mano. Parabéns pra vocês. Valeu, obrigado. Obrigado. Parabéns. Sucesso. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ah, deixa eu ver, quem que ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da Fit Camisetas? Guilherme Capela, que não é o Capela que veio fazer o programa, é o Capela com um L só. Ganhou a camiseta com apoio da Fit Camisetas, Fit, o parceiro do seu evento, fitcamisetas.com.br. Agradecer também a presença do Santista, o R4, que hoje da categoria de base, veio substituir o RG número 2, que volta na segunda-feira. Valeu, R4! Valeu, Sombra, obrigado. É, o Fagner dos Anjos Lázaro, valeu, cara, muito obrigado. Lembra do Dom Lázaro da novela? Ah, Melão. Estádio 97 também, ó, todo mundo que ligou ganhou os bonés Estádio 97 Vista Aérea, telefone 3031-2288 3031-2288. Liga lá, fala com o Roberto, torcedor do Racing, tá bom? Ele que faz os melhores bonés do mundo. Aliás, os bonés do Estádio 97 que estão na loja do Estádio 97 são os bonés Vista Aérea, bonito demais, hein? Estádio volta na segunda-feira, oferecimento da Acer, construindo com valor. Nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado se medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Valeu, gente, boa noite, tchau, tchau! Programe-se. Programa do Palhacinho. Eu sou sensacional, De segunda a sexta, 10 da manhã. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Deputado Federal Baleia Rossi. Se você quer melhorar o Brasil e mudar a política, você precisa participar das discussões em sua cidade.